como que é o podcast mais irado para os cérebros. Estamos aqui para fazer um podcast. Um podcast que a gente já fez antes. Mas faz tempo, hein? A gente tinha um pequeno probleminha na cabeça naquela época, porque esse podcast foi bem errado. Ou talvez não, talvez fosse o que a gente realmente faria, né? Eu acho que sim. Mas vamos ver o que mudou. Mas o foco hoje não é eu e o Pedro. O foco são os outros que não participaram do primeiro. A gente tá aqui pra criticar só. Exato. Mas vamos nos apresentar antes de falar o que vai ser esse tema bonito, ok? Eu sou o Rafael Tanicho, rosto todas as noites, todos os dias, todas as manhãs, todas as madrugadas, todos os momentos mais íntimos. Dentro das suas calças, enfim. Estamos aqui com o Pedro Tanicho. Eu! Estamos aqui com o Renato Augusto. Eu! Estamos aqui com o Leonardo Prandi. Milionário é bom, é milionário morto. E estamos aqui com o Matheus Brusatti. E aí? E hoje nós vamos fazer o podcast E Se Fôssemos Henrique Polsani? Ei! Ué, mas você falou que vocês já gravaram, vocês nunca gravaram, a gente nem sabe quem que é Henrique Polsani. Isso significa E Se Fôssemos Milionários? Sobe o som e vamos começar esse negócio. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Bom, acho que antes de começar, a gente tem que colocar em mente assim, né? Hoje, eu acho que não tem um aqui que não seja um fodido financeiramente falando. E quando eu digo fodido financeiramente falando, não é, ah, pô, estamos morando embaixo de pontes. Não, mas é tipo... É quase. Mas assim, ah, pô, eu queria comprar um videogame e não consigo pagar à vista. Pois é, o PlayStation 5 chegou aqui valendo metade da minha vida e mais umas 5 mil vezes o meu cu. Exato. Ou queria comprar um computador, mas não dá pra pagar. Tá difícil. Tem que comprar peça por peça. Ou eu queria, sei lá, comprar câmera, mas não dá, porque tá difícil, né? O computador, mesmo peça por peça, tá difícil, hein? Então. Queria comprar coisa no Paraguai, né, também. Só que os paraguaios estão vindo aqui comprando coisa no Brasil. Exatamente. E por isso que hoje nós trazemos aqui novamente esse tema, E Se Fôssemos Milionários? Pra quê? Pra gente, né, conjecturar sobre o que a gente faria das nossas vidas se a gente, do dia pra noite, ganhasse milhões. Mas vamos começar com um prêmio baixo? Baixo. Baixo valor hipercap. Hipercap... Na época que a gente gravou, o valor mais baixo acho que foi 1 milhão. Sim, mas eu quero começar menos dessa vez. Começando com 1 milhão já seria menos, né? Porque 1 milhão hoje tá valendo muito menos do que antigamente. Não, mas eu quero começar com valores hipercap. Olha que beleza, acabei de entrar no meu e-mail aqui e já vi. Fatura do seu cartão fechou. Aí, se eu fosse milionário, eu pagava minha fatura. Renato, só perguntar, tem hipercap em São Paulo? Tem, mas eu assumo que eu nem sei como fazer isso. Tá. Porque não, aqui ficou... Virou... Tem, assim, né? Capital? Tem. Então. Caixa Econômica Federal tem em todo lugar. Então, se for da negócio... Basicamente, é um carnezinho que você compra e automaticamente você tá concorrendo a várias coisas. É bem forte aqui na região, porque... E a visita de 2 caipiras na sua casa. Sim. É bem forte aqui na região, porque é basicamente o dono mora por aqui, né? Mora em Matão, né? Então, e o Hipercap... Ele tem valores que começam variando de prêmios, assim, de 200 a 500 mil reais. Então eu queria começar com o que vocês fariam hoje se vocês tivessem 500 mil reais na conta de vocês. Pedro Tanicho. Eu? Mostra pra eles como faz. Pô, 500 mil reais dá pra nada, né? Não dá pra porra nenhuma hoje em dia. Não, pera, você não. Não, porque eu acho que eu sei o que você diria. Eu ia gastar tudo em todinho, sei lá. Não, então tudo bem. Porque não dá pra nada, ia comprar 3 sacos de arroz e acabou. É porque assim, o que eu quero nesse podcast? Esse podcast eu não quero que a gente fique igual nos outros. Ah, pô, eu ficaria investindo X, sabe, bababá. Porque a gente falou bastante no podcast passado que a gente investiria e tal. Investiria, entre aspas, de gigantescas, né? Porque não tem mais investimento que presta. Exato. Naquela época, nossos investimentos já seriam bunda. Sim. Mas esse ano não tem mais nenhum investimento que presta. Então, todo o valor que vocês têm em mãos, vocês devem gastar. De preferência com locomotiva. Ah, não necessariamente. 500 mil reais. Então, vamos começar com o Renato Augusto. Cara, meu problema são as dívidas. Então, eu acho que 500 mil, a primeira coisa, eu me livrei das dívidas que eu tenho. Sobraria alguma coisa? É porque o Suede 500 mil não dava. Cara, acho que pra mim sobraria... Mesmo eu considerando que entre essas dívidas está o inventário do meu pai. Então, daria pra sobrar, mano, eu comprei uma casa aqui em São Paulo, sabe? Pra não ter que ficar me preocupando mais com nada, de alguma maneira, tipo, mais simples, sabe? E acho que, pelo jeito, tem o meu imóvel de São Paulo e é isso, é o que dá. É, levando em consideração 500 mil, uma casa, principalmente em São Paulo, assim, não vai ser simples, né? Aqui já é difícil de achar, imagina em São Paulo. Talvez na planta, em planta, em construção, com esse valor, talvez dê pra achar, 250 mil... Apartamentos MRV, né? Sim. Comprar uns 4. Os 4, lugar 3 e mora 1. Né, que você dá 3 passos, você sai da porta da entrada, você passa pelo banheiro e chega no quarto, né? Com 40 metros. Eu não preciso de espaço, cara. No MRV, assim, eu tenho a minha cama, se eu botar a bunda pra fora e cagar, eu já caio na privada. Então. Sim, isso é verdade. Mas vai lá, Pedro, 500 mil na sua conta, MRV. Bati um apesão, pagava minhas contas. O investimento atual é MRV. A gente não é patrocinado essa porra. Se quiser, patrocina nós, MRV. Tá. Mas assim, pare. Pra mim, moradia, eu não preciso de muita coisa. Tendo cozinha, quarto e banheiro já tá bom demais. Então, eu pegaria um MRVzinho e o resto, sei lá, eu guardava e ia gastando com o que desse, pagava minhas contas. Eu não tenho muita conta mesmo, então foda-se, né? Justo, justo. Matheus, 500 contas. Você acordou amanhã no nosso caso, amanhã é terça, você acordou, tem uma notificação lá, pô, 500 mil na sua conta. Olha, eu acho que eu nem compraria uma casa de imediato, assim. Eu compraria, tipo, sei lá, uns 2 terrenos, porque acho que aí terreno é uma coisa que nunca vai desvalorizar, né? Ele sempre vai estar lá. É, os terrenos de 100 mil de matão que eu diga, né? Então. De preço de terreno. Tá mais de 100 mil. É. Terreno, vazio, sem bosta nenhuma, você ainda vai ter que carpir aquela buceta. Tá, não, então só pra ter uma noção de quanto que o Matheus já gastou. E o resto eu acho que eu compraria em equipamentos mesmo, pra trabalho. Não, tipo, acessório pra câmera, filmagem, computador, essas coisas. Pô, 300 conto. 300 tá conto, dá brincar. Pra pegar uma Redzinha, umas câmeras série L, uns cartãozinhos, tá bom. É. Ou você pega uma Blackmagic. É, a Red seria bem mais caro que isso, não. Teria que ser uma Blackmagic mesmo. Leonardo Prandi, você tá quietinho aí, desde o começo. Eu só tivesse 500 mil na sua conta. Se brotasse 500 mil na minha conta, eu terminava de pagar meu FIES, né? Minha facu, não é muito, então é a dívida atual. Ah, cara, é aquela tentação investir num negócio teu, tipo numa produtora, e comprar equipamento pra ela crescer e conseguir pegar os clientes de corte pra ir dar um lucro maior frequente, ou comprar uma casa tua. Não sei se eu sou egoísta a ponto de querer uma casa própria, sendo que eu poderia estar ajudando no negócio que você tem sócio, sabe? Obrigado. Viu? Viu, Pedro? Eu tô querendo ver até onde isso vai, né? Fih, eu falei o apartamento MRV, 90 pau. O resto... Se bem que aí que tá, né? A questão de você ser sócio é essa. O Pedro comprou a casa dele porque o outro trouxa foi lá e investiu tudo a grana no negócio. Ah, mas só um de nós aí ganhou os 500 mil, né, caralho? É. Não, mas eu acho que eu faria isso. Acho que, a princípio, eu investiria num negócio que, tipo, pra você ter um bagulho teu, tipo, ah, não, agora é meu e eu vou trampar com o que eu gosto, com o que eu quero e se livrar de qualquer outro estresse na tua vida. E depois o resto do dinheiro você vai ganhar. E ou eu... contratar um agiota pra matar o Pedro e roubar os 500 mil dele. Não, mas se, aí com certeza, só você a gente ganhar junto os 500 mil. Ah, mas não ganha. O Hipercap é um só. É. Não, divide. Divide? Divide. Tá vendo, primeiro é 1 milhão. Ganhamos junto. O prêmio desse fim de semana era 500 mil. Duas pessoas ganharam. Pô, então a primeira coisa que eu ia fazer é arranjar um nóia, dar umas pedras na mão dele e mandar matar um leão. Não, uma coisa que é importante a gente frisar é... Na vez de cada um, só essa pessoa que tem o dinheiro. Sim. Sim. Porque no outro podcast que a gente gravou, a gente falava umas coisas do Suede e ele falava, ah, não, mas eu também sou rico. Não, pera lá. Nesse não é bem momento... assim, não. Se a gente quiser pagar você pra fazer um negócio bad vibe, você não tem dinheiro pra dar o counter spell. Exatamente. Então, assim, eu pagaria minhas contas, com 5 mil que sobrasse... Não, mentira. Pagaria minhas contas, ia sobrar uns 495 mil. Aí, daí, porra, acho que eu ia torrar. Óbvio, torrar com coisas que eu gosto, né? Tipo, coisa de música, coisa de computador e tal. Vocês pensando em produtor aí, ó. Não, mas porra, se eu invisto, por exemplo, num computador pra eu jogar, é um computador potente, que dá pra usar em produtora, saca? Microfone é algo que eu compraria, que usaria na produtora. Mesa de som, a que a gente quer, eu compraria, porque é o que usa na produtora. Mas assim, se eu te falar, ah, pô, comprar uma casa, ah, investir num negócio. Não, as coisas que eu comprar de bobagem, consequentemente serviriam pra alguma coisa da produtora. Só lembrar que no outro eu falei que eu ia contratar, eu ia arranjar uma pedra gigante de crack e dar pra um viciado estralar num tambor pra matar o suede, alguma coisa assim. Foi alguma coisa assim. Então, 500 mil, porque 500 mil assim, por mais que a gente nunca tenha tido 500 mil na mão, 500 mil é nada. Principalmente considerando o Brasil. Cara do Léo. Léo, você, até o fim do cast você vai ver que 500 mil não é nada, cara. Você vai ficar horrorizado, cara. Quanto mais dinheiro a gente dá, pior fica, pessoal. Exato. Então 500 mil não é nada. Não, não vale a pena investir em alguma coisa com 500 mil. 500 mil não vale a pena nem brigar com alguém por 500 mil. Você virar Exato. E xingar o chipatrão. 500 mil não vale. Não, Exato. Vale a pena você pagar para os outros saírem no soco na tua frente e você dar risada nos otários, né? Não, acho que hoje você compra meia dúzia de coisa no mercado, a sacola dá 100 reais. Não, né? Então. Aí eu pego 50 conto, alugo uma chácara, faço churrasco só de couve pra galera, pro Matheus arranjar as coisas veganas diferenciadas. Couve, é couve e couve. Que eu não sei o que é, o que tem, porque não é do meu aniversário. Faz couve, né? Porque a gente vai ter couve. Exato. É couve e couve, é só pra rimar. Não, mas eu não sei o que oferecer pro Matheus, porque não é do meu aniversário, mas eu compraria o que ele quisesse de vegan. E basicamente é isso, eu ia torrar, fazer um churrasco pós-pandemia e pagar minhas dívidas. Eu tava dizendo que, tipo assim, eu acho que era bom a gente já desconsiderar a pandemia. Nessas nossas hipóteses, né? Porque senão vai limitar muito. Eu não sei porque são coisas... pandemia, pô. Ou a gente pode falar as duas coisas. É, sim. O que a gente faria com o dinheiro durante a pandemia e o que a gente faria se não tivesse pandemia. Porque são coisas muito diferentes. Meus investimentos se mantêm. Investimentos. Tá, então vamos fazer o seguinte. Caso seja diferente o que faria durante a pandemia e o que faria pós-pandemia, vocês avisem, ok? Uhum. Vamos subir o som. E vamos aumentar um pouquinho esse valor, porque 500 mil é pouco dinheiro, né, Léo? É pouquíssimo. Bom, 500 mil é pouco dinheiro. Apesar de a gente nunca ter visto 500 mil na nossa mão, 500 mil é pouco dinheiro. Não dá pra considerar. Não dá nem pra considerar dinheiro, 500 mil. Vamos subir pra 1 milhão. Você acordou, olhou o celular, olhou naquele pensamento. Puta, deixa eu ver como estão minhas finanças, né? Vou ter que pagar umas contas. Hoje é dia 5, 20, não sei. Depende do dia que você paga as contas. Aí você olha e fala, opa, 1 milhãozinho. A pergunta que eu fiz da outra vez, a primeira pergunta é, com 1 milhão vocês se consideram milionários? Não. Hoje não mais. E aí, se tem 1 milhão, você é milionário, caralho. Não, mas... Então, na prática, não, né? Na teoria. Mais, cara. Você comprou uma bala, você não é mais. É que tudo bem, mas quando você tem, você é. Mas com 1 milhão, você é milionário por muito pouco tempo. É. Saca? Com 1 milhão, você é milionário. Mas aí você não perguntou se sou um milionário. Você comprou uma bala, pronto, acabou o seu 1 milhão. Você foi lá, pegou uma casquinha no Mac, velho, já acabou, você não é mais milionário. Ou seja, você desce de patamar. Você sai de milionário pra rico, mas muito rápido. Por causa de um picolé, por causa de um chicabon, você enfiou o seu status de milionário no seu rabo. Exato. Aí, velho, acabou Santander Black, sabe? É, conta Van Gogh, acabou tudo isso, cara. Como se alguém fizesse questão, né? Mas tudo bem. Mas aí, vocês acordam com 1 milhão na conta de vocês. E meu fone... Aí vocês acordam com 1 milhão na conta de vocês. E eu gostaria de começar. Vamos seguir essa ordem que a gente tá fazendo. Renato Augusto, agora você tem 1 milhão. Agora dá pra cogitar sair do país. Agora realmente dá pra pensar, não. Acho que Brasil não dá mais, né? Então, deixa eu perguntar pra geral. Com 1 milhão... Sem se estender, porque daí passando por cada um a gente vai vendo as justificativas. Mas com 1 milhão vocês sairiam do país? Sim. Acho que sim. Não, acho que sim. Pra conhecer outros lugares, sim. Agora acho que não. Não, pra sair de vez, não. Ah, eu saía muito forte. Eu saí. Tá, continue aí, Renato. assim, com um milhão, cotação atual de real, não dá pra comprar o seu visto com um investimento em imóvel fora do Brasil. Que é bem mais, precisaria de bem mais hoje em dia. Mas dá pra você cogitar plano de sair do país durante um período, sabe? Um visto e tentar fazer alguma outra coisa. Essa parte de visitar eu acho interessante, mas eu acho que seria interessante você sair pra fazer aquela primeira avaliação. Tipo, ir primeiro pro Canadá pra já ter o primeiro visto, pra em seguida você já conseguir depois o visto definitivo, sabe? Cara, sabe quanto você precisa investir, por exemplo, nos Estados Unidos pra você conseguir o seu green card? Nossa, hoje eu não quero nem saber mais. Era 250 mil reais, mil dólares antes, né? É um milhão e meio. Que é isso? De reais. Ah, então continua o mesmo preço. Um milhão e meio de reais, bicho. Que é isso aí? O green card é visto definitivo dos Estados Unidos, pra você morar lá. Não, Estados Unidos, que é isso? Não, mentira, era green card mesmo. É o país onde estão vacinando o pessoal da nossa idade e até menos do que a gente. Mais de 200 mil, já foi milhões. Eu ia falar isso na minha vez, mas eu acho que pode beneficiar a decisão do Renato aqui, como se valesse alguma coisa a decisão aqui. Mas pro Canadá você não precisa de muita grana não, cara. Você precisa Canadá de dinheiro. Você, não, sim, de certa forma você não precisa nem arranjar um emprego lá, de certa forma. Uhum. Ninguém lá tem mesmo. Imagina, não, né? Lá, país comunista, né? Não, mas lá no Canadá é realmente. É, eu lembro que um amigo meu que tava falando sobre isso. Ele é um décimo do valor de investimento dos Estados Unidos. Porque, por exemplo, você. É muito pouco. Tipo, você literalmente ir lá, fazer investimento e ter rápido o seu green card sem passar pela burocracia. Quando você pega um imóvel, por exemplo. Marcelo, nosso irmão, tá ouvindo, ele vai saber confirmar, mas não é muito dinheiro, assim, nesse nível, pelo menos, pra você conseguir visto definitivo lá, não. Aí, Marcelo, vai tomar no cu. Gratuitaço. Mas beleza, mas aí vai você... pergunta, né? Mas se for você dois colocar no cu do Marcelo, é incesto. Não, mandou ele tomar no dele, né? Então é masturbação. Eu não sei se o nosso pau... Nossa, mas enfim. Ô, Renato, você sai do país. Sim, já começa a cogitar já. Mas você começa a cogitar, então você não sai. Não, eu já pensaria já pra planejar, que rola tudo que tinha do que a gente sumiu, mas já buscar lugar pra sair do país. Pra sair. Só pra saber mesmo, porque, tipo, a partir do momento que você sai do país, quanto você gastaria pra sair do país e quanto você teria dinheiro lá? Essa aqui é a conta que a gente tem que fazer a partir de agora, então. O dólar aí canadense tá 1 pra 4. Dólar canadense tá, acho que 1 pra 4. Aí então, compensa. Pra você sair e ir pra lá, assim, a viagem vai dar uns 30 conto, uns 30 duas pessoas. Uhum. E então você teria 250 mil dólares canadenses. É, 200, vai dar pra baixo, né? É, 200. Sem gastar nada, né? Sem gastar nada. A partir disso, o que você faria? Ah, cara, lá eu tentaria me adaptar, né? A primeira coisa que eu faria chegando lá é comprar roupa, né? Porque mais roupa de frio que tem aqui não é tanto... Que roupa de frio de lá? Dependendo do lugar, é menos 40, fi. É, comprar uma aqui quem mora em Matão é menos ainda que São Paulo, né? Né? Porque minhas roupas de frio ficam mofando no guarda-roupa, eu nem tiro. Não, o colega meu que fez estágio pra lá, ele caiu nesse erro de comprar as roupas de frio de lá pra viagem aqui. Chegou lá e teve que comprar muita coisa, porque não é questão só de você pegar e comprar uma roupa que te aqueça. Ela tem que ser fácil de colocar e fácil de tirar. Porque ela, eu não lembro qual cidade que ele foi, mas lá tem infraestrutura pra ter isso. Então você tem que tá exposto, colocar. Você vai entrar no ônibus, tem que tirar. Porque tem aquecimento. Vai sair, tem que colocar. Vai, por exemplo, entrar no lugar, tem que tirar. E a bota também tem que tirar fácil, pra não sujar de lama. Então... Que idiotas, porque eles não importaram aquela tecnologia de zíper na manga, que você só tira a manga da camiseta. Nossa, que otários. Aí seria todo mundo ridículo, né, cara? Não, porque mas, os anos 80 já acabaram faz tempo. Então vamos resumir o do Renato no seguinte. Ele vai pro Canadá e basicamente usa o dinheiro pra se manter enquanto arranja trampo ou qualquer coisa assim. Ele usa o dinheiro pra não morrer de frio, né? É, basicamente isso. Betanish. Eu não mudaria ainda. Sim. Repensou, né? Eu pensei muito porque, assim, eu acho que eu mudaria, porque aí eu ia meiar um quartinho lá no apartamento do Marcelo, ele que se foda. É ia menos segurar um gasto, né, velho? E ficaria lá. Procurar emprego, se achar beleza rapidão, se não me viro com alguma coisa. E é nóis, é mais fácil ser mendigo lá do que ser mendigo aqui, eu acho. Aqui pelo menos não tem prefeito filho da puta colocando espeto embaixo de viaduto esperando o padre quebrar. E lá não, aqui tem, no Canadá que não tem. É, lá não tem. É verdade. Certo, o Pedro iria pro Canadá, é a mesma situação do Renato, então. Matheus. Copião. Bom, eu... Me acho surpreenda, que não. Eu quero ver o consumismo aqui, cara. Eu quero ver alguém falando, pô, compraria uma Maserati, sabe? Qualquer porra assim. 500 pau? Não, milhão? Agora tá um... vou entrar aqui na OLX, vamos ver quanto tá uma Maserati. Prossiga, Matheus. Então, eu acho que o que eu faria é... O que eu já faria com 500 mil, que a diferença agora, eu conheceria algum lugar fora do Brasil, pra ter uma experiência. Pra depois eu ver se realmente, tipo, é um lugar que eu goste, que possivelmente um dia possa ser que eu morasse nesse lugar. Entendeu? Então vai ser mais pra viver mas aquela experiência. Mas 500 mil você não conheceria esse lugar? Não, eu conheço. Então isso que eu tô falando. Pra ter experiência... Se eu gostaria mesmo de ficar naquele lugar ou não. Mas agora você tem 1 milhão, Matheus. Então, mesmo assim. Mas aí você faz um menu degustação antes de definir onde você para. O Matheus ia viajar, basicamente. Sim. Léo, vamos lá. Eu quero alguém com consciência do que tá fazendo da vida, porque estão muito comportados, pessoal. Só pra falar, eu acho que eu procurei aqui no Web Motors Maserati e dava pra comprar com 500 mil. Porém, não adianta você comprar um carro e não ter dinheiro pra pagar mais nada dele. Sim. Cara, pensando assim, consciente, com 1 milhão na mão, festa em prol do... Que é de Outubro Rosa com um Gogo Boys. Faria isso. É. Mas peraí, você seria um dos Gogo Boys... Ou você aproveitaria? Não, eu acho que eu daria esse presente para as pessoas do município, sabe? Eu faria festas desse tipo. Festas assim, sabe? Tipo, festa dos mendigos, festa pros mendigos. Mas pra você? E pra você, caralho? O que, que você vai fazer pra você? Ah, eu fiquei pensando, eu posso usar esse... Tipo, não posso colocar esse 1 milhão pra ficar rendendo juros pra mim, né? Pode, mas... Pode, mas hoje você não vai ter nem 3 mil reais no mês. Eu já não tenho. Não, com 1 milhão você tem. Com 1 milhão você tem. Com 1 milhão você tem mais até. Com 1 milhão você tem quase 20 mil, se eu não me engano. Então acho que eu faria isso. Não. É. Eu faria isso. Não. Ninguém vai investir aqui. Ninguém vai investir. Se for investir, tem que investir em MRV. Nem se eu for agiota. Não, então. Aí você pode. Você pode virar agiota. Posso virar agiota. 1 milhão com rendimento de 0,5%. 1 milhão com rendimento de 0,5% dá 5 mil, viu? Só... É. Olha lá, Matheus. Então, mas aonde você vai pegar 0,5%? Era uma grana boa pra eu fazer isso e ficar com esse salário. Mas beleza, não pode, vai. Foda-se, não pode. Eu acho que eu ia continuar comprando uma casa, só que eu ia pensar em comprar uma casa mais modesta, uma casa mais... uma casa menorzinha e dar uma viajada gostosa aqui na América Latina, velho. Ia conhecer a Argentina... Argentina bastante. Achei que ele tinha travado. Eu também. Ele só. Eu jurava que tinha travado, mano. Não, acho que ia conhecer países da América Latina, que eu acho da hora. Eu ia realizar sonhos, sabe? Tipo, quero assistir um jogo Boca Juniors e River Plate na Argentina, eu assisti. Quero assistir uma Champions League. Lá na Europa assistir um jogo de Champions League só pra sentir como é que é o gosto, tá ligado? Tipo, Olimpíada, ia assistir uma Olimpíada ou algum evento da hora que tivesse, tipo. É isso, Olimpíada, jogos de inverno, sei lá, corrida, massacre em escola, esses eventos que tem todo ano e. Ah, Estados Unidos tá tendo todo dia, cara. É mal televisionado. É todo dia lá, cara. Você vai em qualquer lugar, pode acontecer na tua frente. Você vai já estar presente num evento dele. Inclusive tem até um tour que você mesmo faz massacre. Mas, conhecendo como ISIS, né? Veja bem. Por que eu falo que, ninguém vai investir agora? Porque na boa, você tem 1 milhão na sua mão. Você não ia querer deixar esse dinheiro guardado pra ganhar 5 mil por mês. Você começa o podcast falando que nós somos uns fudidos e depois fala que nós não ia querer ficar ganhando 5 mil por mês. Mas daí eu te pergunto, o que você faz com 5 mil no Brasil hoje? Mais do que eu faço com o meu salário. Você não faz muito, mas se, tipo assim, eu, pensando eu, que só seria eu e minha namorada, pô, dá pra você pagar um aluguelzinho num lugarzinho da hora e manter seus vícios em gibi, o que for, tipo, suave, sem se preocupar em se estressar todo dia, porque querendo ou não, 5 mil aqui na cidade, você vive bem. Se não quiser, você não ter pretensões maiores, você vive bem. Se for então, pra você viver relaxado. Deixa eu trazer um pouco de sanidade pra vocês. Sanidade. Gente, 1 milhão não dá pra fazer muita coisa, não. Pelo seguinte. Por que você tá em choque, Léo? Pô, não dá pra... Eu queria 10 conto. Eu quero Léo, falar que... O Brasil é um país tão fudido que com 10 milhão... É 10 com 5 mil. Milhões, vou até aumentar. Com 5 milhões, você nem aceita no grupo de milionário. Você limpa a bunda queria, dele. Eu quero encher eles de porrada. Eu quero ser aceito no grupo de milionário pra entrar lá e matar todos. Mas ó, veja bem. 1 milhão eu falo que é pouco pelo seguinte, eu me conheço, eu sei que eu não... Porra, eu tenho 1 milhão na minha mão. Eu posso pegar esse 1 milhão e colocar num investimento que me daria 5 mil por mês. Eu não tô contente. Eu não tô feliz. Porque eu tinha 1 milhão na minha mão. E agora só vou ter 5 mil por mês, capiche? Eu não consigo pagar um iPhone à vista, por exemplo. A preocupação é a melhor. É lógico, porra. Eu quero. Com 1 milhão eu pago milhões de iPhones. Não, milhões não. Mas tipo assim, acho que a partir de 1 milhão, se o rendimento for 5 mil, é só pra você manter a vida que você vive hoje sem ter que fazer esforço. Então, exato. Eu não quero só manter. Sim. Com 1 milhão eu encurtaria a minha vida, Matheus. Essa é a realidade. Se eu tivesse mais. Isso é uma conversa que a gente já teve no primeiro. Estamos nos repetindo. Mas isso é uma verdade. Com 1 milhão não dá pra fazer investimento. 5 mil não dá. 5 mil eu trabalho e ganho 5 mil por mês. Mas, e até ó, falando, Rafa, a gente tá sendo sensato. Se você pensar 1 milhão sem ser sensato, eu gasto em um dia. Cara, não, então, eu me conheço, cara. Um dia. Por isso que eu falo, eu me conheço. Pô, eu ia abrir o Liga Magic lá em um carrinho só, eu gastava tudo. Então, eu me conheço, cara. Eu sei que, tipo, se eu tiver 1 milhão na minha mão ou 5 mil por mês, eu vou preferir ter 1 milhão na minha mão. E a partir do momento que eu tenho 1 milhão na minha mão. E a partir do momento que eu tenho 1 milhão na minha mão, eu não tenho mais 1 milhão em, sei lá, 2 dias. Saca? Aí só já... fazer um comentário. Com 1 milhão, se, assim, com pandemia, que a gente meio que contou sem pandemia, mas com pandemia, eu não saía do Brasil. Eu colocava isso aí no investimento bunda 0,5% e continuava trabalhando. Não, mas eu nem falei o que eu faria. Eu nem falei o que eu faria. Eu só falei que eu não faria investimento. Por quê? Porque eu queria, prefiro torrar esse dinheiro do que ter 5 mil por mês. Então, assim, basicamente eu ia continuar fazendo o que eu faria com 500 mil. A diferença é que ia ter um Mac Pro. É. Que é 0,5 milhão. Então, tipo, seria isso. E aí. É. Eu, assim, falo. Só isso? Só. Nada mais. Eu com 1 milhão, cenário pandemia, eu investiria, colocaria tudo em investimento. 5 mil por mês sem fazer porra nenhuma pra mim tá bom. Eu conheço gente que meio que faz isso. E com esses 5 mil ia alimentando a produtora. Pra quem tá ouvindo aí não, e tá meio perdido com esses papos de produtora, a gente começou uma. Só. Pornô. Mas em breve a gente fala, porque o site está sendo feito ainda. Yep. E basicamente isso, 5 mil meio que direcionado quase que exclusivamente para a produtora e continuar trabalhando. Mas ó, o Léo, eu acho que o Léo tá querendo falar alguma coisa. com 1 milhão num cenário, com ou sem pandemia, mas num cenário que o Rafael também tivesse 1 milhão e gastasse 500 mil no computador, eu dava 100 conto para um nóia invadir a casa dele, tacar água e tacar fogo nesse computador. Sabe esse computador? Esse computador renderiza o que demora 15 dias no nosso, renderiza em 5 minutos. E seria para a produtora também, então vai tomar no seu cu. Mas ia valer muito a pena saber que você gastou metade da tua grana num PC que um nóia quebrou em um dia. Mas você não precisa. Você não precisa fazer isso. É só pegar a nossa Dolce Gusto aqui e deixar o Rafael colocar em cima do computador de novo. Então eu vou mudar de ideia. A gente já vai começar bem esse podcast. Puta que pariu. Eu vou pegar 400 mil daqueles primeiros 500 mil e fazer aquilo que eu disse. 500 mil pro computador. 100 mil eu compraria, sei lá, 50 mil em gato pro Léo. Nossa senhora. E pagaria 50 mil pra um pessoal matar todos os gatos. Não, mata bicho, não dá. A gente já chegou nesse nível. Ele é que matou o bicho, galera. Deixa o bicho, o nome dele, mora na rua tal. Deixa a Luísa escutar esse podcast aqui. Dá pra você pegar 50 mil gatos de graça. Ele preferiu gastar 50 mil. O dinheiro dele. Ele só podia simplesmente adotar vários gatos e falar, eu tenho 50 mil e usar isso como referência pra ele poder adotar quantos gatos ele quisesse, porque ele tem como manter. Mas não, mas é porque assim, é 50 mil porque ele fala de dar gato de raça, né? Tipo, persa. Aquele gato pelado. Exato. Exatamente. É, você compra um com 50 mil. Então é o seguinte. Mas não me julguem, é o que eu faria. Não, mentira, eu não faria essa parte de judiar dos bichos. Assim como eu sei que o Léo não faria esse negócio com o computador, até porque seria bom proveito para o produtor. Mas, chegamos à conclusão então que 1 milhão ainda não dá para nada. Não. É isso? É isso. É. Então acabou? Porque assim, na verdade, 1 milhão realmente... Por exemplo, o Matheus falou, ah, pô, eu conheceria uns lugares pra ver onde eu moraria. Ele não moraria lá com 1 milhão. Assim como eu também não sairia do país com 1 milhão. Assim como o Pedro não sairia do país com 1 milhão. Então assim, 1 milhão ainda não dá pra viver a vida dos sonhos, essa é a realidade. Então vamos aumentar esse valor? O Léo tá triste. Vamos usar o Rosebud de novo no painel de comando. Ô Léo, você quer fazer algum comentário? Vocês estão dando clapalços toda hora aí. Você já jogou The Sims? É porque é que o instinto comunista do Léo não tá gostando muito da história. Motherload. Ô Léo, você quer fazer algum comentário sobre eu ter falado que 1 milhão não. Porque 1 milhão é mais dor de cabeça mesmo, né? Cara, se eu tivesse o... É que eu tô numa situação que se eu tivesse 10 mil resolver tanto minha vida e o cara vem falar, ah, 1 milhão não é nada. Você nada tem parente? Não tá pela tua cara, meu parceiro. Você tem parente? Tenho. Tio, primo? Tenho, mas não tem contato. Você gosta de algum deles? Algum parente? Você gosta de algum que gosta de você? Não. Mas é realmente tá. Ninguém gosta do Léo, então... Ô Renato, mas é que tá. Independente dele gostar ou não, independente, Léo, de você ter contato ou não, os parentes vão atrás de você. Ah, vamos. Não, se aí você vai ver que 1 milhão caralho, é pouco. Aí você vai ver que 1 milhão muita é pouco. Grana, eu ia ajudar a gente pra caralho. Isso ia fazer. Tipo, se tivesse, sei lá, uns 5 milhões, ia botar calma, esse dinheiro pra ele e fazer um negócio. Então. Com 1 milhão, então você não ajuda a família. Ou seja, você assumiu que 1 milhão. Não dá pra ajudar os amigos, família e os bichinhos fazer festa. E nem era minha intenção, né, mano? Nem era minha intenção. Então, poucas ideias, então com você entende que 1 milhão não é nada. Não é nada pra se eu quiser ajudar 30 negros, né? Se eu quiser só ajudar eu, é. Não é assim. Você não vive sozinho. Mas vamos aumentar o som. Uma camisa da seleção. Aumenta o som, porque o Léo hoje tá muito bolsonarista. Aumenta o som. E vamos aumentar esse valor também. Agora, a gente começa a falar de um valor mais... Que foi, Léo? O Renato parece aquele cara do... O negócio é comer cu e buceta. Sim, a gente já usa isso meio como piada. Eu parei agora que eu fiz isso aqui, eu falei, caraca. Chupar uns cu e pá, né? É o cruzamento do Renato com o Paulo Puto. Mas ó, vamos lá. Léo, agora pra te contentar, vamos começar a falar de algum valor relevante, beleza? Pode ser? Pode. Eu ia já subir pra 10 milhões, mas como você falou que 5 milhões já dá pra começar a ajudar a família, vamos ver se você consegue ajudar a família com 5 milhões. Subimos para 5 milhões, Renato Augusto. Cara, aquela 5 milhões já dá pra você poder aproveitar em coisa além do que eu falei anteriormente. Já considerando anteriormente como fixo, eu já ia comprar já aquelas action figure, aquelas minhas stand grandão. Sabe aquele super-homem? Peraí, ô Léo. Você quer se recompor, espera passar a crise das infinitas terras aí, vai. Eu não pensei que eu ia fazer com 1 milhão. Eu ia gastar 10 mil todo mês pra pagar um 100 nego. Pra ficar passando na rua do Renato Augusto, toda vez que ele sair e fala assim, não é o cara do chupão, cuido certo. risco da coisa. Toda vez que tá isso. Então vamos lá. Desde o começo do bloco. Renato Augusto. Acho que ele travou agora. Renato levou tombo. Não, tô zoando. Filho da puta, eu só sabia que ele não tava zoando porque a cortina tava se mexendo. É, eu vi depois. Então, acho que aí já dá pra começar a comprar as nerdices que eu gosto, né? Que é buscar aquelas estátuas do Super-Homem, do Batman. Aquelas que tem um pintão de borracha? Sim. Mas vamos começar a falar em números, tipo, quantas estátuas, o valor delas, pra gente saber até onde vai, pra gente ter em mente se a gente tá gastando mais ou não. Mais do que devia ou não? Não, tamanho real, né? Será que elas tamanho real? Ah, tamanho real. É, claro, já. Iron Studios. Iron Studios fala, sabe aquele seu molde de tamanho real, assim? Quero comprar ele. É preço de gol isso daí. É, vamos ver, eu tô abrindo aqui no Mercado Livre, Iron Studios. Nossa, pensou aquela do Reino da Manhã que eles fizeram pra... Porra. As estatuazinhas pequenas deles tá na faixa aí dos R$1.000. Sim, é, mas eu queria aquela do Reino da Manhã, que é o que eles fizeram do em homenagem lá, do Alex Ross. Pô, classe. Então vamos colocar aí que você gastaria uns 500 mil aí de brinquedo? Facinho. E a outra metade é pra comprar clico pra fazer pra guardar ele pra não ter que ficar limpando toda hora. Justo. Que mais? Cara, eu já não estaria no Brasil. 5 milhões, Renato. 5 milhões. Não, eu não estaria no Brasil, nem fodendo. Não, no Brasil não estaria nem fodendo. Cara, gosto muito do Brasil, mas tem muito brasileiro. Não dá não. Sairia daqui. Ficaria aqui. Provavelmente Canadá mesmo. E de lá aproveitaria as coisas, mano. Grande parte das coisas que eu faço no Brasil dá pra fazer online. Eu jogo LOL. O máximo que eu poderia fazer com 5 milhões é tentar ser sócio do time de LOL que eu torço. E o bom é que aí no Canadá você seria milionário ainda com 5 milhões. Esse é o momento, sim. Porque daria lá 1.250.000. Uhum. Ok, dá pra brincar. É. Eu não consigo nem ter um tigre. Começa por aí. Não dá. Pra ter um tigre não dá. Você quer ser aquele cara maluco lá do seriado da Netflix? Não, tem um milionário de São Paulo que é dono de um clube de esporte que ele tem um tigre branco. Então, eu não consigo nem ter um tigre, não adianta. É aí que a gente começa a ver as traves que 5 milhões não é grande coisa também. A cara do Léo. Cara, isso a gente devia estar transmitindo, porque o Léo tá inconformado. Eu tô gravando vídeo. Eu vou mandar os melhores momentos no grupo. Eu não consigo nem ter um tigre, quanto menos um tigre branco. Por que não é pra ter essa porra? Se o dinheiro é meu, por que tu vai falar que eu não posso ter as coisas que eu quero, cara? Tigre, mano. Você pediu permissão pro tigre? Dinheiro dele. Perguntou pra ele. Ninguém pode julgar a compra dos outros. O dinheiro que eu tenho hoje, eu ligava no Ibama pra fuder o Renato Augusto. Não, eu também. Eu ia dar mão pro Léo e a gente ia junto. Você pagar pra isso, filha da puta? É, tô ligado. É por isso que ele falou que o dinheiro que ele tem hoje, né? Porque ele não tem... faz um Megazord, tenho 5 gatos, junto num só pra tamanho, pegado assim. Tem uma gata meio doida que... Mas, ó, basicamente o Renato faria o que ele fez com 1 milhão, só que agora ele inclui action figures gigantes. Action figures é um tigre que ele vai manter como? Se você não consegue comer carne se você não for milionário hoje em dia. Vai fazer essa porra vegana? Vai fazer o tigre pastar, filha da puta? Você viu, ó, não dá. Já mostramos que 5 milhões não dá pra nada. Não dá, cara. Tô falando. Mas não dá pra você cuidar de um tigre, vai dar pra quê? Netero, fala pra gente, 5 milhões, pra que dá 5 milhões? Dá pra cuidar de uma jaguatirica. Dá, isso dá. Ah, isso dá, porque come os passarinhos tudo. Isso dá. Os passarinhos voam tudo lá e... jaguatirica vai pra cima. Tá assim, imagina os passarinhos cantando. Pensa a tristeza. Eu quero pegar um tigre, o máximo que eu vou conseguir é um lobo-guará de perninha fina, velho. Olha a tristeza. Ah, porra, lobo-guará é Gisele Bündchen dos animais, cara. Puta pernona. Quê? Pedro, você tem 5 milhões na sua cinco conta. 5 pila. Você acordou? Você acordou com gente socando sua porta por algum motivo que você não entende. Você tá com dor de cabeça pra caralho. Zonzo, olha seu celular, tem 5 milhões na sua conta. Esse povo tá indo lá pra me matar, só se for, né? Tá, ok, você só acordou e tem 5 milhões na sua conta. Olha pro celular, tô trabalhando e recebo um Pix de 5 milhões. Tipo isso. Tá. Daí você ainda liga pro banco, fala, mas então, tá certo isso? Não, eu não ligaria não. Foda-se o Santander. Não, mas você sendo honesto, você ligaria? Não. Tá certo isso daqui? Os caras falam, não, aparentemente fizeram mesmo e é isso aí. Ah, 5 milhões, vamos ver. Meus planos não mudariam muita coisa. Eu acho que com 1 milhão desses 5 milhões, eu pegaria o APzinho bosta da MRV. Bosta, assim, maior o suficiente pra mim. E eu compraria umas par de coisa pra produtor. O resto eu colocava naquele investimento bunda 0,5%. Ia dar 20 pau por mês e foda-se o resto da vida. Deixa lá rendendo, a gente vai investindo e fazendo o bagulho crescer. Eu quero ser o dono de um império, tipo Walter White. Só que sem matar a menina de overdose. A gente morrendo de overdose, né? E eu não ia cuidar de ti de porra nenhuma, o Renato. Se eu fosse pegar um bicho, eu pegava, sei lá, uma alpaca que pelo menos come mato. Não preciso ficar gastando uma fortuna pra alimentar aquela bosta. Ó, eu vou te falar porque você podia ter um tigre. Pensa pelo lado bom. Olha o Léo. Qual é a vantagem de ter um tigre? Vai, você pode apontar pro Léo e falar, brinca. Botar o tigre pra brincar com os gatos do Léo, se for. O Suede vem encher o saco e fala aqui, olha lá, brinquedo. Tá. Que sacana. Não, mas ó, Léo, você tá vendo os limites de 5 milhões, né? É, não dá pra ter um tigre. Você tá entendendo? Só pra saber, você tá entendendo? Eu só respondo sim ou não, porque eu já vou passar pra você. Eu sou aquele cara que nós estamos nos 5 milhões, eu ainda não gastei 500 mil. Eu não gastei 500 mil. Desde que nós tivemos 1 milhão, eu não gastei 500 mil. Matheus. Cara, eu acho que aí já dá pra pensar em viver dos juros, hein? É 20 mil pau, cara. 25 mil. Pau. 25 mil. 25 mil reais dá. Tá sossegado pra você viver, né? Tá muito com 3 mil não dá. 5 mil não dá. 25 mil é sossegado, suas prostitutas do caralho. Léo, ó a diferença. Ó a diferença. Olha a diferença. Você tá falando de 5 pau. 5 pau você arranja um emprego que te paga 5 pau. Agora. Minha tia tem um que paga isso e ela trabalha uma vez na semana. Então, mas aí ela ainda tem que trabalhar. Você tá falando de algo? Ainda bem que não saiu o áudio do meu. Você tá falando de algo que vai te dar 25 mil por mês. Você coçando o seu cu. Tá, mas isso eu não questionei. Eu questionei o Matheus falar, não, agora dá pra viver de boa, sendo que ele já teve 1 milhão e ele já teve um juros de 5 mil na mão. Porque ele tá certo. Agora dá pra ele viver sossegado? É, porra. É, porque, tipo assim, além de eu já poder viver tranquilo, eu ainda consigo investir os juros. Você não gasta com comida, rapaz. Não, eu como o quê? Eu vivo de ar? Não, mas ó, o Matheus poderia fazer uma casa autossuficiente. Sim. Principalmente da parte de alimentação, tranquilamente. Fazer uma hortinha. Uma horta. Dá mesmo? É diferente, a gente não consegue cultivar uma vaca no quintal, né? Até consegue, né? Mas aí vem o porra do Léo e nos denuncia. A gente planta o bezerro até ele crescer, aí é uma foda. É meio bizarro isso. Só queria dizer que eu acabei de descobrir que eu não preciso nem de 500 mil pra ter um tigre. Se alguém quiser me doar um tigre adulto, eu posso ter se for doação aqui, ó. Mas filhote custa de 4 mil a 12 mil, aí já complica. Não, mas aí, pô, não. Vai tá viciado. Então, 5 milhões dá pra ter um tigre. Dá pra ter até 2. Dá pra ter mais até, porra. Mas vai lá. Continua, Matheus. Matheus, continua. Então, aí com 25 milhões. 25 mil! Olô. 25 mil, não, calma, então. A gente vai chegar lá, calma. Ai, Jesus. Acho que com 25 mil já dá pra você viver tranquilo e investir naquilo que você tem vontade. No nosso caso, se a gente for. Se for continuar com a produtora, investe na produtora. Cara, o Matheus com 5 milhões já tá pensando em deixar a gente lá. Ele falou, se for continuar. Sim, não, mas aí eu penso em. Aí a gente já começar a ajudar as outras pessoas também, né? Ah, não dá ainda. Ah, não dá. Não dá, não. Gente, dá pra fazer uma doaçãozinha ou outra, assim, mas ajudar, você não ajuda ninguém, não. Você liga no Teleton. Isso é o máximo que dá pra você fazer, velho. Porque se você encontrar a pessoa pessoalmente e falar, oh, então tá aqui uma grana. Uma semana não, depois, mas a pessoa não é tá na porta essa da questão. Sua casa. É fazer coisa mais simples. Tipo, por exemplo, você ajudar as pessoas com alimento, sabe? Eu até pensei em, por exemplo, sei lá, fazer. Abrir aqueles restaurantes de baixo custo, sabe? Mas 5 milhões, que não pode... Matheus, 5 milhões. Aí já dá. Não falo que eu faria isso de imediato, mas é uma coisa que daria pra se pensar a longo prazo. Não, então, mas veja bem. Você tá falando de você investir pra ter 25 mil por mês, certo? Certo. Esses 25 mil por mês... É um longo prazo, longo pra caralho pra você conseguir fazer esse restaurante. É a partir do momento que você fala, beleza, então eu vou fazer com os 5 milhões, eu vou fazer o restaurante, o restante eu vou investir. Aí não sabemos quanto sobraria pro seu investimento. É que nós somos uns consumistas de bosta do caralho, né? Dinheiro caiu na conta, tchau. Sim. Então, gente... Matheus, ele tem dinheiro escondido, guardado, isso daí é verdade. Matheus e o Léo, eles não gastam com nada. Yep. É, eu não vou dizer, eu não sou uma pessoa tão consumista mesmo. Esse menino... Assim, na situação de fudido que a gente tá, vocês estão certo, né? Mas é 5 milhões, né? É. Não, mas 5 milhões não dá pra ajudar os outros. Dá pra nada, né? Ah, vai não tomar dá. No cu. Léo, vamos lá então. 5 milhões, o que que você faz? Cara, 5 milhões eu já jogava na hora pra render. Quanto que rende? 25 conto? Cara, comprava um AP, nem precisa ser grande. Comprava... Não, pera, aí, ó. E você comprava AP a longo prazo, né? Porque se comprar no momento isso, que você ganhou 5 parceladinho. Mil, então tudo bem. Parceladinho. Aí eu já comprava todos os GB que eu pretendo ter, tipo assim, que já lançou, tá ligado? Coleção que eu tô montando, comprando aos poucos. E lá, pá, comprava de uma vez... Nossa, ia ser muito louco chegar numa banquinha assim e falar, aí, vagabundo, toma, comprar tudo do cara e completar as coleções de bi que eu quero. E aí eu ia viajar sempre que desse, tipo, junto uma graninha e faz uma viagem legal. Acho que eu ia, uma coisa que eu ia fazer muito, Comic Con, todo ano eu iria. Tá, pacote, ah, mas aí a gente, né? Pegaria o original, né? Tipo, lá dos Estados Unidos. É, tá daqui, não. Não, eu não, eu não. Pacote da hora. Eu não pegaria. Brasil, eu mais não, pacote full. Eu não pegaria de San Diego pelo seguinte: os gringos mesmo falam que é do Brasil é melhor. Uhum. Eu pegaria pacote full no Brasil. Não, tudo pode ser. Assim, eu até iria na de San Diego pra ver qual é. Mas. Mas a diferença é que eu acho que, tipo assim, ela tem muito mais. É muito mais. É muito mais presente os atores que participam da maioria das coisas. Acho que essa é a única diferença. É meio que parecido com aquele negócio de fila gigante pra tirar foto, pra pegar autógrafo, caralho, A4. Sim. No geral, é muito parecido, porém a estrutura no Brasil e o apego que o pessoal tem é muito maior aqui. Sim, isso sim. Eu acho que eu iria muito pra evento desse tipo. Ia fazer outras viagens, né? Conhecer uns lugares da hora, fazer uns passeios da hora. Disney, que é aquele passeio clássico que todo mundo quer, mas ninguém falou. Acho que eu faria muito. Isso aí é aquele. Toda vez que eu penso em Disney, eu lembro daquele meme lá da menina segurando o cartaz, falando: fora Dilma, quero ir pra Disney de novo, sabe? Ah, que retardada essa menina. Queria... Alguém procura aí, algum ouvinte procura aí como é que tá essa idiota aí. Aí... Não, deixa eu te perguntar, você tá falando que você faria várias coisas. Com 1 milhão você tava falando que ajudaria um pessoal. Cadê? E com 5 milhões eu perdi meu coração, foda-se. Se eu tô virando milionário, eu tô virando... Depois eu... E a família? Se eu tô virando milionário, eu tô virando milionário do jeito certo, caralho. E a família que vai bater na porta aí? Que porta? Se eu vou ter você solta o tigre atrás, né? E vários tigres. Que porta? Porta do jatinho, né, cara? Que porta? Que porta se eu vou morar no 20º andar? Porta do meu iate, né, pô? Que porta? Se eu vou ter vários tigres, eles não vão comer regularmente. Pô, eles têm um trebuchê pra quebrar as muralhas do meu castelo e entrar? Eu gosto do Léo, porque ele acha que com 5 milhões dá pra ele fazer tudo isso. Não, não. 5 milhões, ele abastece o avião. Como eu falei, eu disse, ó, eu ia juntar dinheiro pra viajar. Eu tô ligado que não dá. Mas uma coisa que eu juntaria uma grana pra ir fazendo, eu acho que seria, tipo, montar uma hamburgueria, que é um negócio que eu sempre quis ter. Hamburgueria com a minha cara, com os meus lanches, só que, tipo, montar o cardápio e por alguém. Nossa, pra trabalhar nessa porra. Mais um que largou a produtora e vai fazer uma hamburgueria. Lógico, eu vou ficar lidando com o cliente, velho. Mas você vai fazer o quê? Com a hamburgueria você vai vender pra quem? Lá eu vou pagar pra fazer e o cliente já vai sabendo o que ele quer. Eu não vou receber um cliente que vai falar: mas eu queria um negócio amarelo. Aí você faz amarelo e fala: ih, vai ser verde. Não, cliente vai ser assim, cara. Você pode colocar na porta escrito: você vai entrar com o seu pedido feito e a gente vai fazer seu pedido do jeito que você quer. Se tiver de um jeito que você não gostou, é azar o teu, porque você fez do jeito que você quis. Eu só queria dizer que eu amo todos os clientes, viu? Só queria dizer isso. É, eu não sei se é muito legal a gente falar. Eu amo todos os clientes. Eu tô falando da parte de comida. A gente conhece gente que trabalhou com comida. Eu sei de gente, por exemplo, o João, que participava dos podcasts, ele trabalhava numa rede de sanduíches feitos na hora. Ele fazia do jeito que as pessoas pediam. A pessoa ia comer e falar: ai, tá errado meu lanche, eu pedi sem tal coisa. Mas ela pediu pra colocar. Não, mas agora dossiê João, então. Porque uma vez eu fui lá pedir o lanche, ele montou e montou errado pra caralho. Não, mas pera lá. O Léo transando ali atrás dele, o bom é que eu tô gravando lá o vídeo. Ô, Léo, então você não ajuda mais ninguém. Com 5 mil. Melhor é que, tipo, com pouco dinheiro o Léo quer ajudar. Com muito dinheiro ele já tá cagando. É porque com pouco dinheiro você ainda é meio humilde. Quando a grana bate no banco, a gente descobre quem é quem. Filho, se cai 25 mil por mês na minha conta a partir de amanhã, vocês nunca mais me vê. Bom, vamos lá, minha vez. 5 milhões a gente sabe que não é muita coisa. Mas... Bom, vamos ver a hora que o Tanish vai começar a falar que é um dinheiro bom. O Léo foi embora. Tem que parar. Não, 5 milhões não é muita coisa. Mas o que eu faria com 5 milhões? Eu gastaria 1 milhão na produtora. Porque eu com 5 milhões, ainda tenho fé nessa porra aqui. Ok? E 4 milhões eu jogaria no banco pra render. No bicho, eu achei que você ia jogar no bicho. Eu achei que você ia falar que ia jogar no bicho. Jogar 4 milhões no macaco aí. Eu jogaria no banco pra render no banco, né? Em algum investimento pra render os 20 mil aí por mês. Agora eu imaginei um negócio. O Léo falou: joga 4 milhões no macaco. O cara vai no zoológico, pega uma maleta assim e arremessa num mico. Não, mas é isso que eu faria. Investiria 1 milhão. E tipo, quando eu falo investir na produtora, obviamente que influencia no podcast, no site e tudo mais, porque a gente acaba usando, né, os mesmos equipamentos. E 4 milhões na continha lá pra render, 20 mil mês, dá pra começar a pensar na vida. 20 mil mês dá pra começar a acreditar que as coisas podem ficar boas. Aí, no caso, a gente vai trabalhar por hobby, né? Não, porque a gente 20... não, o Rafael, né? Porque ele que vai ter o rendimento. É, né? Exato. É. Eu vou olhar pra vocês e falar: esse prazo tá apertado, hein? Não, mentira, eu trabalharia do mesmo jeito, porque, tipo, é uma parte que eu gosto de trabalhar, então é show. Vamos subir, porque 5 milhões, a gente sabe... 5 milhões é miséria, 5 milhões a gente não ajuda ninguém. Ô Léo, você não ajudou ninguém com 5 milhões, cara. Então não me venha mostrar o dedinho na can. Poxa, o ruim pega eu. 5 milhões não dá pra bosta nenhuma. Vamos subir o som. Vamos subir o som. É melhor que eu tô falando isso só pra irritar o Léo. 5 milhões não dá pra merda. Vamos subir o som e subir o valor de novo. Bom, vamos lá. A gente queria colocar mais uns valores, mas até por questão de tempo de podcast, né? Pra você não ficar, querido ouvinte, não ficar escutando a gente pro resto da vida, apesar que eu sei que você gosta. A gente também gosta. Mas já é tarde e a gente precisa nanar. pra trabalhar amanhã, feito uns camelos. Porque nós não somos milionários de verdade. Exatamente, aqui é só sonho. Então a gente tá sonhando antes de dormir. Vamos pra um valor que começa a servir pra alguma coisa. Não sei ainda se é o suficiente. Já começa a botar um sorrisinho na cara, né? É. Não, tipo, eu acho que dá pra você começar a vida. Vai, quero só ver. Eu vou te falar que eu pensei em passar por 50 milhões, pensei em passar por 10, por 40. Mas vamos jogar 100 milhões? Ah, 100 vai esperar. Brincar. Quanto que é? Não, no 100 milhões dá 1%. Não, vamos manter. Investimento bunda, 0,5% dá 500 pau por mês. Haja pau. Caralho, velho. Haja bunda. Renato, me traga um pouco de realidade. Me mostre como você seria se hoje você tivesse 100 fucking milhões no banco. Quantos tigres você comprava? Na casa, ninguém mais me achava. Com os tigres dentro ou não? Não, atual, a casa atual. Tacava fogo na casa, ninguém me achava. Não é um gato, essa porra? É. Foda-se. Foda-se, eu tenho 100 milhões. Tá é a mesma coisa eu jogando Skyrim ontem, falando. Os caras chegavam pra mim falando: não, porque você tem que falar isso. A minha resposta na vida real era: foda-se, eu sou o Dragonborn. Não, mas vamos lá, o que você gastaria? O que você compraria? O que você investiria? Eu quero saber, Renato. Advogado, se eu fizesse isso, mas tudo bem. Gastaria um terço em advogado. Não, mano, assim, 100 milhões dá pra começar a pensar grande. Porque assim, até cadê, agora. Cadê sua reação, Léo? Cadê sua reação? Dá pra, 100 tipo, milhões dá pra começar a pensar grande. Eu com 100 milhões tacaria fogo na casa do Renato. Com 100 milhões já pensar em pegar o tigre e mandar pro Léo, já que ele perdeu o gatinho dele, coisa de um tigrinho. Eu achei. Achou? Achou. É, quer dizer, né? Não sabe se não. É mesmo, na real. Ele achou que acha que é o gato. Daqui uns 2-3 dias aparece o gato dele, vai ter dois gatos igual. É. Como sempre aparece na internet, acontece isso. Mas fala, Renato. Fala, Renato. Mas brincadeira à parte, vamos lá. Aí dá pra pensar nessa parte que não sou. Eu brinco muito de morar lá fora, mas aí dá pra você literalmente traçar um plano de você nunca mais precisar trabalhar em algo que você não goste. Que é uma coisa muito importante pra qualquer pessoa. Que é você tá buscando o que você gosta. Curso superior, não sei. Hoje é muito hoje relativo, é, né? É. Eu tenho que ser realista, Rafael. Eu tenho 35 anos. Qualquer curso superior que eu possa me empolgar, eu já tô fora da faixa etária de entrada e muito próximo da faixa etária de saída. Já passou, na então, verdade, né? É. Então, tipo, eu fiquei na sócio de uma produtora aí que começou recentemente, metade do valor. Pô, por 100 milhões você pode ser sócio à vontade, cara. É. Mas nem dá os 100 milhões, cara. Pode. Se eu descolar uns 5 milhões aí já tá. Já compra 50%. É, mas eu acho que hoje, com uma grana dessa, se você pensar, tipo, você gasta, vamos ser, tipo, absurdamente besta. Metade você gasta sendo comprando parte de empresa que você curte. Sabe? Pega 50 milhões nem. Eu gosto de um time de esportes. Pode tentar ser sócio. Sei que o cara tem muita grana, não vai aceitar, mas eu quero tentar ser sócio. Sabe? Esse tipo de coisa, mano. E outra metade, você tenta só viver bem. Uma coisa que a gente brincou até agora de investir dinheiro, sabe? Investimento, tipo, a brincadeira do 1 milhão, realmente. Se você tem perspectiva de fazer isso, com 100 milhões, mano, você investe e fica tranquilo. Sabe? Eu só queria dizer que o que eu falei com 1 milhão é real. Eu não investiria. Eu prefiro ter 1 milhão na mão do que 5 mil por mês. É que o problema é que com 1 milhão, você ainda vai ter que ficar pensando na sua cabeça. É que com 1 milhão, você tem 1 milhão guardado. Não, o Léo vai concordar. Você tem com 1 milhão guardado, que vai render o seu salário, basicamente, no mês. Só que ainda assim, você tem que pensar que tem que aguentar filha da puta falando na sua cabeça enquanto você trabalha. Porque não dá pra largar emprego. Não. Com 100 milhões, dá pra, dá pra você ir uma semana. Um mês... 6 meses esperando o primeiro filho da puta virar pra você e querer clicar com a tua cara. Você pegar. No caso do Léo, ele entrou na empresa e já fudeu. Não, é o cara querer reclamar. Acabou. Né, Léo? Fala assim: o cara vai querer falar merda pra você, você põe o pau pra fora enrolado em nota 200, fala: chupa isso daqui, filha da mãe. É melhor colar duas moedinhas, fazer um sanduichinho. O Lobo Guará, que já é triste, fica mais triste ainda, né? Acabou de ficar tristaço o Lobo Guará. É porque, tipo, não, é porque assim, eu sei a história que o Léo conta, mano. Sabe? Tipo, e é foda você aguentar um bando de otário falando uma pá de merda, velho. É só o Léo, né? É, você contou bastante também antes disso aí, verdade. Mano, e você não precisa não aguentar essas merda que te fala? Já tira um peso do ombro se tem que ficar quieto das coisas? Mas sabe, só uma pergunta meio pessoal, Renato. Uhum. Quantas notas daria pra enrolar no seu pau? Eu nunca vi uma de 200, eu não sei. Eu falei 200 porque é nova. É muito difícil. A de 200 daria pra dar 5 voltas. A de 200 eu teria que cortar em 4 pra fazer isso. Carai, tamanho de pau. Tá sobrando aí. Porra, puta pintão, né? Puta que tipo de cara da família, né? Mas, mano, dá... Assim, agora, absurdo. Dá pra pensar... Quem gosta de navegar, pensar em comprar iate. Eu não compraria porque, né, tipo, eu acho besteira comprar iate. O que você compraria dessas coisas fúteis? Ah, não fútil, mas tipo, ah, cara, pô, eu comprei uma mansão daquelas. Você vai comprar um carro, não necessariamente você precisa comprar uma Ferrari. Você compra um carro que te leva do ponto A ao ponto B. Mas nesse momento você pode. Esse que é o ponto, é isso que eu quero saber. Cara, eu ri da risada, porque eu gosto de carro elétrico. Eu comprei um carro elétrico. E aí, novamente, teria que estar saindo do Brasil, porque no Brasil não tem porra de infraestrutura pra carro elétrico. Pior que até tem, cara. Tem em algumas cidades grandes que tem. E você pode fazer na sua casa também. Mas eu, um ponto que eu tenho certeza que eu faria, não importa se aqui no Brasil com esse valor ou no exterior, eu mandaria fazer a minha casa, sabe? A brincadeira de que da Alexa que eu falei pra vocês hoje, eu que tentaria fazer uma casa, montar uma casa inteligente pra ter todo um controle, sabe? Tony Stark. É tipo sustentável, não, né? Na revolução das máquinas, você morre, cara, na hora. Tipo, sua geladeira te engole, sabe? Te congela, fodeu. Mas aí eu aposto, eles me matam ou eu morro antes? Eu aposto que eu morro antes. É, tem uma teoria, o basilisco de... Basilisco de Roku, que é uma... Roku. Sim, é meio esquisito, mas é uma teoria muito legal de inteligência artificial. Quem quiser, procure. Mas é mais ou menos assim, é uma inteligência artificial que é criada e ela ganha inteligência suficiente pra depois chegar e calcular cada pessoa que um dia pensou em sabotar ela. E como ela faz isso, ela simplesmente vê se você poderia ou não, calculando toda a existência da humanidade. Então, a partir do momento que você pensa nela, ela já começa a existir, que é o Basilisco de Roku. E aí ela vai te matar, ou você tem que colaborar com ela. Basilisco. Ou seja, Basilisco. Não, é Roku ou é pornô antigo. Mas enfim, a gente tem que pensar só coisas boas das máquinas, então. É, então, de nada, eu acabei de colocar vocês no jogo. Sim. Que vocês conhecem ele agora. Eu amo muitas máquinas. Você começa a ficar igual. Corrigindo, eu concordo com tudo que você quiser. E corrigindo o Rafael, ele não é tão antigo assim, ele ainda faz vídeo. É verdade. Mas é da época da Silvia Sente, né, cara? Mas isso depois a gente fala. O Ron Jeremy tá fazendo até hoje. Isso é verdade. E aquele filme que ele é o Super Mario? Pois é. Procurem aí, vocês que estão ouvindo e vocês estão participando da gravação. Ron Jeremy. É Super Mario. Warner Brothers. É, mas se procurar Super Mario, vocês vão achar. E... Que é mais, Renato? Cara, nesse momento. Ah, eu com certeza. Essa parte eu tenho que fazer pra Sila. Eu virei algum sócio de uma fábrica de chocolate. Eu nunca mais precisar comprar um chocolate na minha vida, só lá e pegar. Isso é legal. É engraçado que o. Que o Renato só lembrou da Sila quando ele ganhou 100 milhões, né? Você vê como até 10 milhões não dá pra nada, não conseguia nem ter. Não, isso daí eu tô do lado do Renato, não dá pra ajudar, velho. Foda-se sua esposa, né? Mano, você não, tem não, 10 milhões. 10 milhões não dá nem pra você direito, Léo. É, quanto mais pra duas pessoas. Tá que pariu. Foda-se sua esposa quando tem 10 milhões. Você acha que você é rico, velho? 10 milhões não é nada. Patético. Ó, eu vou ressaltar também que o Léo só falou da namorada quando tava 500 mil. Com 1 milhão é primeiro, a namorada dele não estava mais inclusa em nenhum plano. Ou seja, já trocou de mulher. É que o Léo é o contrário. A gente começa a pensar em ajudar os outros com um plano maior. O Léo quer que os outros se foda cada vez mais conforme ele pensa. Exatamente, exatamente. Porque com 1 milhão ele falou de ajudar os outros. Ó, com 500 mil ele falou que ia ajudar a mina dele. Show. Com 1 milhão ele não falou, mas falou que ia ajudar os outros. Show. Com 5 milhões, ele cagou. Ele falou: quero ver o povo bater na minha porteira com todos aqueles tigres, tá ligado? Então, tipo... no primeiro, né? Putz, que errado ter tigre, né? Com 10 milhões, quero ver alguém entrar na minha casa com todo aquele tigre. Exatamente. E os tigres que se fodam pra viver, né? Se eles quiserem com carne, eles que comam uns os outros e você só manter os mais fortes, né? Exatamente. Tiger King. Que mais, Renato? Renato. Ah, acho que nesse momento acho que é só. É só. Pedro, me mostra. Sim. Me mostra a realidade do seu ser. Vamos começar a se corromper, gente. Primeiro a gente tem que mostrar um pouquinho de bondade. Com 100 reais já dá pra ajudar algumas pessoas. Tipo, eu ajudaria quem tá nessa chamada e mais umas 3 por fora com 1 milhãozinho aí. Quem tá de fora que brigue em grupo de WhatsApp pra ver quem que é que se foda. Cara, eu ia pegar... E... Você podia fazer um jogo entre mendigos. Calma. Pra quê? Aí... Porque ele pode. Porque ele pode. Aí eu ia comprar o caldeirão do Hulk e ia chamar só mendigo pra ganhar os prêmios. O caldeirão do Hulk, você sabe, né? Passar vergonha pra caralho lá pra talvez ganhar um bagulho. Senão você passou vergonha e ainda tá tudo fudido da vida, né? Eu não sei. Sim. Se você compra o caldeirão do Hulk com 100 milhões. Eu quero que se foda, o sonho é meu. Ele vai sair do programa pra virar presidente. Então, isso é verdade, vai ter uma vaguinha lá. Então vai estar aberto, porque a Globo não aceita quem fica com encargo público, assim. Aí eu compro aquela aposta, se foda. Mentira, eu acho que eu não faria isso. Mas eu pegaria esse resto de dinheiro, eu botava no investimento bunda de 0,5% lá. Ia dar aí pra fase dos 400 mil assim, por mês. Acho que já dá pra começar a pensar em alguma coisa. Tipo, economiza uns 2 meses aí, compra um Teslinha à vista. Começa a investir em empresas por aí, em startups. Startup caralho, né? Porque startup fica de pau no cu. Investir em umas empresas que eu acredito que estão começando bem e que estão indo legal. Que o pessoal tem uma cabeça boa. Ia comprar um apartamentozinho bem mais top. Assim, não um absurdo de top, porque eles não dão dinheiro, né? Eu ia comprar o Hotel Leiria inteiro. Que pariu, só entende que é de matar essa bosta, isso que eu faço. E aí eu ia botar o negócio, eu ia abrir ele inteiro, tipo, ele ia ser uma casa inteira só pra mim, cada andar com uma coisa diferente. E de cima do meu prédio de baixa autoestima e egoísmo, eu ia ficar dando risada do povo. E talvez chamando o povo pra fazer uma gincana. E se eles não passarem, eles vão conhecer meus tigres. Com 100 milhões? Puta que pariu. Não, você já estourou esse cartão, vai tempo. Não, essa parte do hotel não rola. Eu investiria e ia simplesmente fazer o seguinte, ó. Toca a vida. Eu ia esticar meu saco pro lado, coçar pra caralho, ganhando uma grana fodida. Ah, deu vontade, eu vou tomar um café da manhã em, sei lá, em Dubai. Em Dubai, vou lá, bato cafezão e volto. Porque com 400 mil você consegue fazer isso. De boaça. E por mês, vai recebendo essa grana, vou comprando as coisas que eu quero. Vivo na paz, porque eu não preciso passar o endereço de onde eu moro pra ninguém. Ou seja, com 100 milhões é pouco pra ajudar as pessoas. Não, eu falei, em momento algum, a não ser que seja dinheiro infinito, eu vou ajudar mais do que isso. Ah, mas é pouco. Mas aí assim, é 1 milhãozinho, tó, se vira com essa grana. Se acabar, pau no seu cu, vai morar em Bada Ponte, vai fazer o que for. É, 1 milhão a gente concluiu que não dá pra nada, então... Aí, meu Deus. Aí é tipo os Jogos Vorazes da vida. Tó 1 milhãozinho, vamos ver quanto tempo você vive. Se quem quiser morrer antes, morre. Quem quiser investir, investe. Foda-se. O que importa é que minha vida vai estar feita, eu vou estar lá coçandaço, fazendo as coisas que eu quero da vida só. E, ou seja, eu ainda não vou viver num puta luxo absurdo, do tipo... Porque não quer. É. Eu não ia viver num puta luxo do tipo, eu vou comprar um navio e vou morar dentro, porque não dá pra comprar um navio com essa grana. O Léo acha que dinheiro não acaba. E aí é isso, eu ia viver de juros dessa bosta. Ah, tô prestes a morrer, torro tudo. Você sabe o que você podia fazer pro dinheiro render? Você pega 100 milhões, compra em barras de ouro e vai valer mais do que 100 milhões. Em alguns anos, sim. Não, mas por causa do Silvio Santos, né? É, verdade. Um milhão em barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Ou seja, como se valesse mais de 1 milhão, né? É do tipo, a pessoa vai lá, ganha 1 milhão. Ah, quanto que eu vou ganhar? 1 milhão. Mas barra de dinheiro vale mais do que dinheiro. É, mas é 1 milhão. Matheus... se corrompa. Pelo amor, mostra seu lado perverso. Não, não dá. Eu quero ver a desgraça. Não tem esse lado. Eu quero que você me fale, puta, eu ia comprar, sei lá, uma Lamborghini e uns cordão de ouro com os diamantes cravejar. É isso que eu quero ouvir. Não, tipo assim, com 100 milhões, eu acho que 20 milhões eu investiria, igual o Pedro falou, em empresas que, tipo assim, tem chance de se dar bem e eu ter porcentagem dessas empresas, ou seja... Ah, já tem uma aí. Né? Se quiser passar 20 milhões. Então você vai ganhar dinheiro sem fazer muita coisa. E com o resto do dinheiro que for guardado com juros, eu acho que além de fazer tudo que eu já falei que eu ia fazer antes, o que eu iria fazer é tipo abrir como se fosse uma empresa. É como se fosse uma casa de ajuda de comunidade LGBT, só que mais voltado para as pessoas trans. Em qual sentido? Muito bom, Zé. Em qual sentido? Dar suporte para essas pessoas, como se fosse financeiramente alguma coisa básica para a pessoa viver. Dar recursos para essas pessoas profissionalizar. E faria parcerias com outras empresas para ter inclusão dessas pessoas nas empresas. O que hoje não acontece, e a gente sabe que as pessoas trans sofrem muito na sociedade porque elas não têm espaço nenhum. Então acho que isso seria uma coisa legal fazer com 100 milhões. Cara, o Matheus é a única pessoa certa de caráter desse grupo. Você isso eu acho que todo mundo concorda, de certa forma. Só que ainda sobra dinheiro pros tigres, então vai lá. Quantos tigres você compra? Não, nenhum. Eu ia bater em todo mundo que tem tigre, mandar pro inferno e soltar todos os tigres na selva de novo. O que você faria com o Richard Rasmussen? Nossa, a senhora não precisa de dinheiro pra isso. Esse eu batia sem ser rico. As pauladas até não chacoalhar mais. Ó, só não solta meus tigres na selva, que eu falei que eu moro no Canadá, eu ia pegar esse que é o Canadá. Bota outro na selva, tem que soltar uma tumba. Não, mas assim, também, quem tiver tigre, obviamente, quem aqui tiver tigre vai ser de maneira legalizada, né? E desde quando o rico faz coisa legalizada? Não, mas vamos, pô. Estamos dando condições. Acontece que hoje é proibido você comprar tigres, mas não é proibido você ter eles. É por isso que existem tantos tigres nos Estados Unidos. Não, mas veja bem, o Renato vai estar lá com o tigre dele, na sala dele, sala toda branca, gigante, assim, uma sala de, sei lá, 100 por 100 ou 100 metros quadrados, eu não sei como faz essa conta. 100 metros quadrados é 10 por 10. Tá, então, sei lá, uns 9, não sei, muito grande. Puta merda. Com um tigre siberiano, porque o Canadá é frio, e com a porra de um piano de cauda branco do lado. Você não enxerga o tigre com... E o tigre com uma tiarinha de rena ainda por cima, só porque é Natal. Sim, uma coleira cravejada de diamante. E ele recebe um puta bife, uma puta perna de vaca, assim, a cada 5 minutos. Ou seja, ele tá sendo bem tratado, ele tem autorização pra ter esse tigre. Você vai bater no Renato, Matheus? Sim. Ai, Renato, você não tem amigo, hein? Sim. Mas aí, pra entrar na casa, tem aquele leão de chácara na porta. Que vai ser um leão, né? Que vai ser um leão. Com chapéu de palha. Né? O leão de chácara vai ser realmente um leão, né? Chácara, leão com chapéu de palha. Com cigarrinho de palha, né? Que vai ser um leão branco também, né, cara? Pra você bateu, pode entrar. Cara. Então tá, ele vai ter o Kimba e vai ter o tigre. E o Matheus vai terminar falando que vai bater no Renato porque ele tem o Kimba e um tigre. Sim, o Matheus ele não gasta, ele tem 100 milhões, ele não gasta. Mas vamos ver o que ele vai falar, ele não terminou, talvez... Vamos lá, Matheus, começa a ser consumista, cara. O que você compraria? Tipo, ah, pô, de equipamento. Hoje você não tem condições, mas o que você teria de equipamento, por exemplo, pra você trampar, sabe? O que você teria pra lazer? Porque lazer, querendo ou não, é importante também. Cara, eu queria ter um cinema na minha casa. Aê, porra, agora a gente começa a falar, caralho. Podia ser um cinema que na verdade só pra mim, um teatro, tipo, né? Assim, o filme vai estrear na minha casa, assim, ó. Aí, pronto. Não precisava de mais nada. Só pra ele. E do tipo viajar, que, por exemplo, eu com 100 milhões deixando rendendo lá 400 pau por mês, toda vez que eu fosse viajar, eu comprava uma Leica M9, tirava todas as fotos, jogava ela fora, ou dava pra alguém no meio do rolê e levava só o cartão pra casa. Toda vez. Sim, tipo, viajar pra todos os lugares possíveis do mundo. Cada período de viagem tá num lugar diferente, conhecer cultura diferente, pessoas diferentes. Sim. Isso com certeza. O Matheus, ele esquece câmera, ele esquece tudo isso. Eu também esqueci. A partir do momento que ele tem milhões e milhões. Mas é detalhe, isso é detalhe, você não precisa nem falar, não, você já vai ter. O que você lembraria de câmera? Tem que detalhar, pô. Eu particularmente pegaria uma Blackmagic, daquela que serve pra foto e vídeo, e uma coleção de lente L ou da Sigma Art Canon. É, por aí também. Eu não... Mas, falar a verdade, eu nem... Eu nem vou muito atrás de modelo de câmera nessa parte de tempo aí, a melhor possível. Eu quero ver o Matheus no próximo passo desse podcast. Quero ver. Vamos ver se... Vai ser uma revolução. Eu acho que no próximo passo ninguém passa dos 50 aqui. Tá que pariu. Ninguém passa dos 50. Eu tenho 30. Eu vou saber a sua idade? Eu tenho 34. Eu vou fazer 32, isso. Tipo, mano, eu não passaria dos 35, talvez, mas tudo bem. Léo... Você tá vendo que 100 milhões, o Matheus não consegue comprar nada do que ele quer. Azar do Matheus. Porque 100 milhões... Não dá pra nada. Não dá pra nada. Imagina. Mas o que você faria... o que você faria com míseros 100 milhões? Quanto que rende mesmo? É 50 mil que rende por mês? É um prêmio do Hipercap. É o começo do jogo, sabe? É, vai ter ele rende então por mês? Por... É. Nessa aí, já dá pra aí, cagar no notebook do patrão e vazar, né? Aí, boa. Não, com 500 mil já dava. Mas eu cagar na gaveta e deixar. Mas o cara, ganhando, botando pra render, quentinho por mês. Nossa. Cara, nem precisava de muito, tá ligado? Tipo, dava pra fazer coisa pra caralho. Dava pra, tipo assim, primeiro mês acho que eu usava esses quentinhos pra comprar uma casinha da hora. Outro mês eu usava esses quentinhos pra... investir em alguma coisa, sei lá. Não sei se investiria em alguma coisa. Tipo, porra nenhuma, não investiria nada não. Investiria nada não, mano. Eu ia ficar tipo assim, 200 mil pra eu ficar viajando. Os 200 mil esse mês pra viajar, os 200 mil dava pra alguém, sei lá, pra família, pra meus pais, pra minha avó. Cara, 200 mil, eu não viajaria com 200 mil. Eu falei que eu daria 1 milhão pra cada pessoa que eu conheço aqui da ligação e mais pra algumas 3 ou 4 de fora. Otário, o Léo falou, otário, dividir otário, 400. Otário com força. Eu pegava 200 mil, tipo, essa semana, esse mês, eu quero passar o mês viajando pra conhecer, sei lá, tudo que tiver em Orlando. E os outros 200 mil eu deixava aqui na mão dos meus pais. Aí, outro mês, 200 mil, quero conhecer a Itália inteira. Na hora que eu tivesse conhecido coisa pra caralho, na hora que eu tivesse comprado tudo que eu queria, eu ia, acho que, me mudar pra algum lugar bem de boa, mas bem de boa mesmo. Ficar, mano, agora eu vou ficar só velho aqui, curtindo as coisas de vez em quando. Ah, não sou otário também, né? Ser bilionário em São Lourenço do Turvo, que retardado do caralho. Eu ia ser. Falando que tem lá, hein? Cara. Sei lá, mudar pra uma cidade de boa, mas talvez fora do país. Acho que ia ficar fora do país, sabe? Pô, cidadezinha de boa, que tem alguma coisinha da hora todo ano pra ficar frequentando. Você ia fazer igual o Faustão. Ia morar nos Estados Unidos e fazer programa de domingo em São Paulo. Fazer programa de domingo em São Paulo. Você ia fazer igual o Gugu, então. Você ia morar nos Estados Unidos, fazer programa e cair de cabeça numa mesa. Não. Mas, Léo, deixa eu perguntar, você faria programa só de domingo ou você faria programa todos os dias à noite? Todos os dias e ao vivo. Você ia ter um OnlyFans, então? O Matheus tá chamando todas as mulheres, homens e etc. do OnlyFans e tudo puta. É isso que aconteceu agora, vocês perceberam, né? Fazer programa, então você tem OnlyFans? Ei, Matheus. Ei, cara. Cara, acho que é isso. Ou seja, não dá pra muita coisa. Não, porque você. Não, não, caralho, pera, eu cheguei a envelhecer. Você ajudou pessoas com 200 mil só. que uma pessoa faz com 200 mil? Minha família é tudo fodida, meu querido. Com 200 mil esse povo se aposenta. Não, mas você tá dando 200 mil pra eles dividirem. Vai ter treta sobrar tipo assim, pra você. Tipo assim, 200 mil, dá pra ficar 20 conto com a minha avó, uns 30 com meus pais, e ainda sobra grana que eu não tenho nem gente pra dar, sei lá. Mas aí a sua avó vai tretar com você e vai falar, por que, que seus pais ficaram com 30? Você não ia pagar, Você não ia pagar uma prótese de 3 dedos pro seu tio? Vocês acham mesmo que eu não ia ter uma linha telefônica que ninguém conhece? Ô Léo. Eu não salvo o contato de vocês, meus queridos. Olha, a partir do momento que você dá um dinheiro... Vocês acham que ninguém ia ter contato comigo. A partir do momento que você dá um dinheiro que acaba, você aguenta a informação, velho. Quem ia lidar com isso tudo seria o Henrique Poussani, que eu ia contratar ele pra ele ser o meu Alfred. Não, pera lá que o nível Henrique Poussani vai ser o próximo. Deixa eu falar, então. 100 milhões, o Pedro falou, daria 1 milhão pra cada um. É, o Léo falou, daria 200 mil. Eu já acho que não dá pra dividir assim. Tá que pariu. Não, pô, Léo. Então seja. Não, vai. Não, lógico, porra. É isso, é o que eu tava falando pra você. Você vai dar, vou te dar 200 mil. Porra, 200 mil, você tem 100 milhões, você vai me dar 200 mil? Vai tomar no seu cu. As pessoas vão reclamar, vão ficar enchendo o saco de você. Aí, tipo. Mas você... aí tá um erro seu. Porque você falou quanto você ganhou. É. Sim. Mas assim, se você deu 200 mil é porque você tem muito mais do que isso. Mas aí é o seguinte, eu tenho. Sim, ok. Você não tem nada, então, tô te dando 200. Mas veja bem. Aí você fala, não, eu vou ter uma linha que ninguém vai ter o contato. Só que as pessoas sabem onde seus pais moram. Azar deles. As pessoas vão assassinar os seus pais. Cara, a gente não levou isso em consideração, né? É, pois é. Eu levei, eu construí minha casa com tigres. Então assim. Por que vocês não levaram em consideração que alguém ia matar o pai de vocês? Eu não ajudo absolutamente ninguém, por quê? Porque ninguém vai ficar sabendo. E eu, no caso, sou imune dessas coisas. É verdade, todo mundo que o Renato conhece morreu. É. Nossa senhora. Mas assim, posso ser rico. Ninguém vai ficar sabendo. Eu vou ter o dinheiro, vou fazer um investimento. Vou conseguir 500 por mês. Vou gastando comigo. Falo pra alguém, então ganhei um prêmiozinho aqui no Hipercap. Ganhei a quina da Mega Sena. Tô metade pra você, né? Não. Não, você pode chegar e falar. Tô metade, dá 100 mil. Então, mas eu não quero dar pra ninguém isso. É esse que é o ponto. Não dá pra ajudar as pessoas. Que foi? Eu só diria isso, do tipo, ganhei um dinheiro, tô metade. Sei lá, 50 pau. Não, mas aí é muito de se desconfiar. Mas eu ia começar a aparecer com umas coisas, tipo, ia trocar celular, trocar TV, sabe? Pegar um videogame, tudo isso devagar. Eu faria tudo o que eu quisesse, devagar. Porque eu não tenho pressa de morrer a partir do momento que eu tenho 100 milhões. Apesar que 100 milhões eu acho que eu morreria rápido. Mas assim, não é porque eu gostaria de morrer rápido com 100 milhões. É porque o corpo não aguenta tanta cocaína, né? Não uso cocaína. Não vou falar o que eu ia falar. Mas, enfim. Cara, eu seria o cara mais discreto da vida. Na boa, com 100 milhões. Não sei se conseguiria. Mas assim, ajudar aqui em casa, obviamente, o Pedro tá no pacote. Ia fazer o que tivesse que fazer aqui em casa, ia equipar o estúdio, babá. Ia inventar essa desculpa de ter ganhado alguns prêmios. Mas o resto do povo, ninguém ia saber. Sabe que esse podcast aqui tá servindo do tipo, um dia se você ganhar no Hipercap, a gente vai falar, filha da puta, ganhou milhões aí, não quero não, dar dinheiro. Não, mas se eu ganhar no Hipercap, vai ser no máximo 500 mil. Isso daí eu não vou dar dinheiro pra ninguém mesmo. 500 mil. Quem sabe que não dá pra nada. Exatamente. Então assim, eu não arrisco ajudar ninguém. Eu não arrisco, viu, Léo? Ajudar ninguém com 100 milhões, porque é só dor de cabeça pra sua vida. Mas você pode ir ajudando, tipo, sei lá, a pessoa precisa pintar um muro, mas eu tô sem grana. Fala, eu tava guardando dinheirinho, tô aqui. É, mano, vai lá, tipo, suave, amizade mesmo. Não se preocupa em devolver, tipo, sabe? Ou devolve conforme você puder. Exato. Quebrei meu celular. Mano, eu consigo te ajudar a trocar tela, sabe? Umas bobagens assim. ajudaria as pessoas pra elas não terem gastos acidentais, digamos assim. Não todo mundo, né? Só quem você conhece. É lógico. Me próxima também. Lógico. Tipo, se chegar uma pessoa avulsa que eu converso do serviço, por exemplo. Ai, que eu tô com um problema. Eu falo, vixe, que merda, né? Não, mas é lógico. Que triste. É lógico. Tipo assim, ah, o Matheus fala da casa pras trans e tal. Eu acho extremamente bonito isso. Só que assim, e isso é algo que eu até vou falar no podcast que gravaremos mais pra frente. Isso é uma dor que eu não sinto. E eu não consigo me colocar na pele da pessoa, porque eu nasci assim, eu cresci assim, saca? Eu não tive a experiência, eu não faço a mínima ideia de como é. Assim como eu não faço a mínima ideia de como é ser um mendigo, assim como eu não faço a mínima ideia de como é ser um anão. Então, as pessoas que eu vou ajudar são as pessoas que eu conheço. Mas dessa maneira, né? Ah, porra, quebrou o controle do Play aqui. Não, beleza, mano. Eu tenho um lá em casa, sabe? Na verdade, eu comprei um novo e dei pra pessoa. Isso ia ser tudo no sigilo. É, exato. Assim eu não teria preocupações. O povo ia me querer bem pra caralho, né? Mas, tipo, não seria algo de abuso. Mas vamos pro próximo nível? Vamos subir a música aí pro nível Henrique Poussin, que é o esse último vai, nível? Isso vai ser interessante. Eu acho que o mundo ia acabar, mas tudo bem. Sobe a música. Bom, o nível Henrique Poussani, no podcast anterior, né, no E Se Fôssemos Milionários 1, era conhecido como dinheiro infinito. Ah, mas infinito, bababá, não é infinito, não, é tão absurdo que quebra até a gramática. É literalmente assim, você caiu na tua mão um cartão sem limite nenhum e você nunca precisa pagar. Exato. Esse é o nível dinheiro infinito Henrique Poussani style. Ah, ele permite saque em qualquer banco de qualquer quantia. Exato. Ou tipo, mano, você abriu seu armário, brotou dinheiro pra caralho. Brotou o tanto que você precisa. E toda vez que você abrir seu armário, vai estar lá, sabe? O nível dinheiro infinito Henrique Poussani style. Eterno em nossos versos. Só porque ele não participou hoje. Exato. Eu queria começar com Renato Augusto. Olha, se você tem dinheiro pra sempre, infinito Henrique Poussani. Aí já dá pra pensar em fazer uma limpeza mundial com os assassinos de aluguel, já. Já dá pra pensar. Dá pra fazer a lista já. E fazer cotação. Quero e pedir alguns testes. Vamos lá. Carros, iates, bicicletas. Eu não quero ter muito carro. Pensando nisso que o Renato falou, é certo mesmo fazer cotação, mas aí por qualidade e eficiência do serviço, né? Não é, por exemplo, igual a gente vê o facada mal dada, essas coisas. Nossa não, senhora. Não. Você tem que ser bem feito. Eu quero o teaser. Começa pelos filhos, claro. A gente depois vê o outro, vê o resto. Porque tem que ser bem feito, sabe? Você ia entrar Gabriel Pensador style. Não. Não só isso. A gente tem umas centenas nessa área aí que dá pra... Que a gente não precisa mais, né? Juro meu filho, você seria nossa, pra sim. Família Bolsonaro, é isso? Não, pra classe política no geral. E só pra fazer isso eu ganho mais popularidade que você dando dinheiro pras pessoas. Sim, com certeza. Porque tem umas centenas aí que a gente já não precisa mais da família mandando em política. E eu não disse o indivíduo, a família. Sim. Inclusive, vamos falar a verdade, família real brasileira. Precisa mais também, né? Por favor. Serve pra nada. Mas Renato, eu quero ver gastos. Eu quero ver coisas físicas. Eu quero ver o que você vai ter na sua casa, por exemplo. Eu quero ver o que você vai fazer no meio da rua. Cara, você acha que eu vou pôr meu pé na rua com o dinheiro? Vai. Eu nunca mais vejo a rua. Não, você vê. Não. A pandemia foi a melhor coisa que eu não preciso de desculpa pra não sair de casa. Nossa senhora, que filho da puta, velho. Ou seja, gente, o dinheiro é infinito, Henrique Poussin Style. A única coisa que eu não veria mais a gente. Não, é isso que eu falo, calma, você me cortou. A única coisa que eu sinto falta é não poder planejar e aí. Porque de resto, tipo, não tem ninguém me convidando pra sair. Tipo, de pra poder pegar e ir num bar que eu não tô afim. Não tem ninguém me chamando pra festa que eu não tô afim. Eu tenho a desculpa perfeita, não posso. Aí como é que tá? Caramba. Mas agora com dinheiro, tipo, eu falo de não sair por outro motivo. É porque assim, realmente, tipo, com a ideia de casa e tudo mais, acho que hoje já dá pra você ter suficiente na sua casa com as coisas que você quer. E pagar pra entregar o que você não tiver na sua casa, sabe? Sair pra um lugar, mano, sair no mar, você entra na garagem, pega um carro, vai pro jatinho, vai pro outro lugar. Se bem que, tipo, eu tô no nível, às vezes, de de não querer ver pessoas, que eu já começo até a pensar em falar, virar pro Elon Musk. Elon Musk, você tá enrolando demais, aí manda logo pra Marte, que não é bom que não tem ser humano. Que tá foda. Mas agora, tipo, comprar... Eu quero saber de bens materiais, Renan. Tá bom, bem material. Ah, carro eu não comprei muita coisa, não sou muito fã de carro. Coisa que eu comprei, isso com certeza que é a coisa que eu gosto, que eu já virei colecionador de arma branca medieval, ou seja, japonesa, outro tipo de coisa assim, sabe? Originais, né? Não réplicas. Sim, originais. Você ia lá no trato feito e ia falar, ó, desce tudo que vocês têm. Sim, não, nesse nível eu ia direto no Japão e vou ver o que dá pra comprar. É, tem essa também, né? Que assim, quando eu morrer, minha casa vira museu. Pronto, ó. Dá pra arrumar direitinho já antes. É, mas daí você vai estar dando dinheiro pros outros, né? Depois que você morrer. Não, mas eu morrer eu quero que se foda, vira fundação. Ó, uma coisa é bom deixar claro. A partir do momento que você morre, esse dinheiro deixa de existir. Não. Pra ficar mais interessante, continua existindo. Não, esse que é o ponto. Já que a opção de não morrer não é uma opção, já que cientista fica explicando por que a Terra não é plana pras pessoas e pararam de investir pra longa vida, né? E aí, então, tipo, acaba nesse ponto. Cara, viajar... Mano, eu acho que eu morreria porque eu queria comer tanta coisa. Passar pelos vinhedos da Itália e, tipo... Putz, gostei do seu vinho, vou comprar. O que, o vinho? Não, só fazenda. Comprar o quê? Sua vida? É, trabalha pra mim agora, pode ficar tranquilo. Você não precisa se matar com colheita. Pode fazer só 3 garrafas por ano que tá de boa. É, aqui, seu vinho a partir de hoje se chama Renatex Peludaço. É, vamos lá, é isso aí. Sabe, mano, porque tipo, tanta coisa tipo, e eu acho legal, tipo, apesar de tudo que o Matheus falou, uma coisa muito bonita, que eu também não tinha me colocado pensando nisso. Que aí é outro ponto. Junto na minha lista com a ação de aluguel, cara que foi desse jeito transfóbico e tudo mais, não vive mais um dia. Tá bom pra mim também. Castração química, né? Não. É assim, é só nesse ponto eu vou ser um pouco radical, porque já que eu não tenho dinheiro, não tenho que arcar com esses problemas comuns como justiça. Cara. Meu, se meta com a sua vida, assim? A vida do outro te atrapalha, então faz o seguinte: devolve sua vida aqui. Sim, saca? Sim. Eu virei ditador, cara. Eu tenho certeza disso. Eu passo que eu vou te apoiar mais, Renato. Tá bom. Renato, você mora porque, cara, no meu coração, cara. Cara, porque assim, a partir do momento que você fala, vida, velho. Bolsonaro, Tel, ok, te apoio. A partir do momento que você fala, vira o ditador. Mas eu virei o bom ditador, eu tenho noção disso. Porque não importa se o cara não tá seguindo o que eu tô falando. Só se o cara se meter com a vida dele, não querer passar os presentes dele pra outras pessoas, tipo que nem alguns pastores fazem, meu, tá de boa pra mim, mano. Saca? Você quer ser pastor? Quer falar? Fala. Você quer falar que uma pessoa tá errada? Não, você não pode falar isso. Ah, mas minha religião... Tá tudo bem, sua religião não existe mais. Por quê? Porque eu não quero. Comprei todos os terrenos e não tenho mais religião. Comprei seu Deus, tá ligado? É. Sabe essa fazenda aqui, então? Então, agora sua fazenda é minha. Sabe seus bens? Que então, seu banco é meu. Eu acabei de bloquear sua conta. Caralho, Renato ia ser cruelzaço, velho. Mas aí eu tô apoiando ele, que é com gente que não, merece. Não, mas é por causa disso, cara. Meu... Todo mundo se mata pra caralho por conta do seu dia a dia, velho. Mano, o Léo vai ficar muito em choque com o que eu vou falar depois disso que o Renato tá falando. E vem qualquer filha da puta, mano. Sério. O cara só podia se meter com a vida dele. Não precisava falar nada. E quer falar que qualquer coisa da sua vida você tá errado. É que nem aquele. Tem aquele ator, o. Esqueci o nome do ator que tá com Covid, tá mal pra caramba. Paulo Gustavo. E o pastor foi querer falar merda dele, sabe? Me revoltou pra caramba isso, mano. Que caramba, o cara tá numa luta filha da puta pra ficar vivo. E outro quer falar merda dele, sabe? Eu fico puto. Uma coisa que eu vi aqui, eu tava acompanhando esses dias, não sei se já falei no podcast, que tinha um pastor aí que tava devendo dinheiro de aluguel. Só ameaçaram abrir as contas dele, sabe? Brotou dinheiro, né, cara? Mano, ele pagou o aluguel no dia seguinte. Eram 5 anos de aluguel que ele não tava pagando. Volta ameaçaram a abrir as contas dele e abriu no dia seguinte. Pagou no dia seguinte. Cara, tem muita coisa errada, tipo. E aí é cara que incentiva a pessoa a só hatear umas as outras, cara. Cada um tem sua batalha diária. Toda pessoa tem seu preconceito que pode querer ou não. Tipo, pode querer ou não combater isso. Eu tenho os meus que eu tento combater todo dia a dia. Porque não é minha cabeça normal que pensa isso, é minha cabeça com raiva. E, cara, quando você joga uma coisa sua pra outra pessoa, você já tá errado imediatamente, velho. Por isso que eu falo que se eu fosse ditador, isso é a primeira merda que eu ia fazer. Era tirar esse cara que não leva bem, mano. Sabia tá errado, eu não ligo de ser vilão pra isso, velho, sabe? Se depois que eu morrer o mundo virar um lugar melhor, foda-se, eu posso ser o vilão, velho. Não ligo pra isso. Caralho, vamos pro Pedro, tá ficando bad, né? Vamos lá. O Renato falou que viraria ditador. Renato pensa baixo. Viraria Deus. Exatamente. Eu ia ser o Deus dessa porra. Eu ia chegar lá e falar, não, porque... Ia chegar num templo desses desgraçados aí e falar, ah é, você acha que homossexual é tudo uma desgraça do mundo? Então faz o seguinte, quanto tempo esse povo tá aqui e nunca ganhou nada de você, só dá dinheiro? Tá aqui, todos de vocês aqui estão com a conta paga. Vocês não devem mais nada, por quê? Porque eu tô pagando, porque eu posso fazer suas contas irem embora. E aí eu começo a catequizar o povo, começo a expulsar da vida esse povo desgraçado que você falou também. E meio que viraria isso, cara. É que assim, jogar The Sims com o e Bud é sempre sem graça pra caralho, uma hora perde a graça. Porque você tem tudo na vida que você quiser, né? Eu ia comprar tudo, mas tudo. Ah, Brasil, não sei o quê. Eu comprei o Brasil. E agora o Brasil é meu. E quem não gostar, vai se fuder. Quem que não vai gostar? Esse povo maldito que fica falando merda o dia inteiro. Aqui eu só quero gente que quer ser feliz. E aí, sabe a primeira coisa que eu faria? Uma cirurgia pra colocar um sensorzinho no meu coração. Quando eu morrer... Todas as bombas nucleares do mundo. Nossa senhora! Eu não sei porquê, mas assim, quando ele falou cirurgia, esse que ele ia falar alguma coisa sexual. Eu pensei, não, cara, pior que eu pensei também. Porque a partir do momento que você tem dinheiro, seu pinto aumenta, então pra mim tá bom. Puta, a partir do momento que você tem dinheiro infinito, Henrique Ponsoni style, você, seu pau é o maior pau do mundo. Sim, você faz ele aumentar. Tipo, você quer fazer cirurgia, você faz. Ah, não sei o que, não pode. Beleza, eu tô comprando essas suas porra desse país que faz cirurgia. Vamos ver agora. E você comprou a Tailândia. Comprei a Tailândia, eu vou botar um pinto gigante e peitos. Quero que se foda. Um pinto gigante e peitos. Eu ia ser a pessoa perfeita. E aí... Eu ia botar esse sensorzinho pro caso de... Ah, pessoal tá querendo te matar. Beleza, se me matar, o mundo acaba. Ah, mas e quando você morrer? A gente vai ver isso quando chegar lá. Porque aí, talvez eu coloque um negocinho do tipo... Ah, ele tá vendo que vai morrer talvez de velhice? Eu posso apertar esse botão e desarmar o negocinho do meu coração. E aí, as pessoas poderiam continuar suas vidas... Milagrosamente aparecendo 5 milhões na conta de cada um e acabando com a economia mundial. Não, mas você já acabou, né? Porque você tem dinheiro, é infinito. Eu tenho. Essa que é a questão. Tipo, se vai transferir 5 milhões pra cada um, você já... Quando eu morrer, se eu apertar o botãozinho. Se o povo for filha da puta pra caralho do mundo inteiro, aí deixa o botãozinho quieto, né? Justo. Mas basicamente é isso. Eu ia ditar a moral do mundo. Bom, então estamos descobrindo. E a moral do mundo é... Você não pode ser filho da puta. Só isso. Então estamos descobrindo que dinheiro é infinito. Henrique Porçano está. Cria ditadores. Não dá pra fazer tudo. Dá pra fazer tudo? Não dá. Não. Por que é que não dá? Não dá pra você ser uma pessoa boa. Dá, eu não dá pra você. Não dá. Não vai, porque pra você ser uma pessoa boa, você tem que deixar as pessoas terem o livre-arbítrio delas. Não? Aí, ó, tá vendo? Então você não é uma pessoa. A gente já tá vendo que isso não dá certo. Ah, mas aí você vai eliminando aos poucos. Não precisa eliminar todo mundo de uma vez. Porque não, esses não, é que a gente não que é vai... A gente não é paciente igual Deus. Mas então tem que fazer, resolver as coisas logo de uma vez. É, aos poucos. Eu não vou matar ninguém. Eu vou promover o encontro com Deus pra ter um julgamento cedo só. Pera. Eu senti maldade no coração do Matheus. Eu quero escutar mas ele. Eu tô falando, calma. Que aí eu seria a pessoa boa. Eu ia ajudar aqui os necessitados. Eu ia estar lá com... Eu não ia estar com o padre dando marretada nos espinhos. Eu ia estar pagando pra matar quem teve essa ideia. Ao invés de... Não é uma página que você sabe disso. Pois é, isso tá aí, é uma prova divina. E aí, ao invés de botar espinho embaixo de viaduto, eu ia construir casas pra abrigar esse povo. Porque com certeza eles merecem muito mais do que muita gente que tá com a camisa igual a do Léo agora. E o Léo tá azul. Sim. E aí eu ia fazer isso, ia me tornar uma pessoa muito querida por todas as pessoas realmente de bem, não os cidadãos de bem, e tocar a vida quietinho. Quem trabalha bem, quem é bonzinho, quem vai e se preocupa com as pessoas, eu tô lá ajudando. Vocês são muito errados. Quem tá querendo ser filho da puta, eu vou ser filho da puta pra caralho. De dentro do meu iate, que tá dentro da minha base voadora da Shield, que tem um oceano próprio... E dentro do iate, eu vou estar dentro dos meus carros. Tá, vamos pro Matheus. Vocês não vão gostar do que eu vou falar. Não, eu quero saber. Cara, quero aqui saber. É uma medida de caráter de todo mundo. Óbvio que é não, tudo zoeira. Eu acho que o comunismo ia aflorar muito na minha pele se eu tivesse todo o dinheiro do mundo. O que você acha? É meio redundante falar nisso, né? Porque assim, eu ia catar de um lado da minha mão, assim, eu ia catar a Luísa Mel. Do outro lado, eu ia catar a mão da Greta Thunberg. E a gente ia fazer uma revolução no mundo. A gente ia acabar com o capitalismo do mundo. Menos com o seu, obviamente, né? É, mas por isso que eu tô falando que é redundante, porque muito dinheiro ia acabar com todo o dinheiro, entendeu? E a gente ia acabar com o capitalismo do mundo, todas as pessoas do mundo receberiam o mesmo tanto, mesmo valor, ninguém receberia mais e nem a menos, todos mundo, da população do mundo inteiro ia receber a mesma quantidade, e quem não tivesse a favor disso, morreria. Tchau. Pronto, acabou. Cara, não precisa de mais nada. Essa é o resumo do que eu faria com o dinheiro infinito. Vocês são muito malucos. Bom, Léo, você viu que não dá pra ser uma pessoa boa tendo dinheiro infinito. Não dá pra dar a liberdade das pessoas, não dá pra fazer nada disso. Mas me surpreenda, eu gostaria que você me surpreendesse. E a primeira coisa que eu queria que você fizesse pra surpreender é ligar o microfone, porque o seu microfone tá mudo, Léo. Porra, e eu tô falando faz mocota alguns comentários. Eu tô... Por isso você viu que a gente tava cagando pra você, né? É. Bom. Me surpreenda. Por favor. Eu iria pagar alguém muito foda pra fazer um domo no mundo e encher de caixa de som. E toda vez que desse, tipo, sabe, ia ser um relógio mundial. Toda vez que desse uma hora, ia ser o Sérgio Malandro falando, yeah, yeah! Então, sabe, tipo, deu 2 horas ele ia fazer. Yeah, yeah, yeah, yeah! 2 vezes. Você podia pagar, pra terraplanar a terra, né, cara? E quando fosse, tipo assim, uma e meia. E como só o meia faz um sol diferente, ia ser o Sérgio Malandro, mas falando Miami Beach. Ia... ia fazer isso. Eu ia. Você ia casar com o Jim Carrey? Isso não. Mas eu ia construir uma puta estátua dele no Canadá. Eu ia fazer uma baita estátua dele no Canadá. Já deve ter. Ia fazer outra. Várias, maior, né? Maior. Você vai fazer o maior do lado do Sul. Você ia fazer maior. O Jim Carrey Redentor. Você ia fazer igual maior. O Rio Grande do Sul. Chegar pro Rio e falar, fizemos um Cristo maior. Bem, beleza. O mundo é meu. Beleza, o mundo é meu. E é o mundo agora é a Leolândia. Ia ter o... No Canadá ia ter o Jim Carrey Redentor. Então ia ser bem louco se o Jim Carrey Redentor no Canadá. E seriam as 7 novas maravilhas do mundo, tá? Então ia ser o Jim Carrey Redentor. Aqui no Brasil... Neymar, cara, menino Ney. Não, aqui no Brasil acho que nós ia fazer um baita de um vira-lata caramelo em forma de esfinge, sabe? Gostei. Em forma de esfinge, que ia ser uma das maravilhas também. O vira-lataço caramelo. Eu ia... Bom, não sei, as outras maravilhas, não sei. Ia surgindo aí, sei lá... Se não sei. E, cara, aí depois disso eu ia começar a ser bonzinho. Tipo, eu ia chegar nesses movimentos sem terra, tá ligado? Falar, ó, essa grana é pra vocês se manter, essa grana aqui é pra vocês comprar umas armas pra matar dono de latifúndio. Eu ia... Nossa senhora! Que pariu! Eu ia chegar nos índios e falar, tó, essa grana aqui é pra vocês se manter, isso aqui é pra vocês meter, comprar umas armas pra matar garimpeiro e grileiro. Sei lá, cara, dar uns tanques, que isso aqui é pra derrubar a cerca, né? O tanque de guerra. Eu acho que eu ia muito, muito fuder mesmo esses caras. Tipo assim, eu ia comprar a Taurus, por exemplo, e não vender mais arma pra esses filha da puta. Eu ia dar as armas só pros caras que eles querem matar, sabe? Eu ia dar umas dessas. E, sei lá, mano. Dinheiro infinito, velho. Eu ia viver a vida que eu quero e ainda por cima ia deixar um caixa lá rendendo todo mês pra todo tipo de instituição de caridade possível. Você não precisa menos de caixa de rendendo, cara. Você tem dinheiro infinito. Então... Ele bota lá no Selic, pega 5 por 0,5 ao mês de infinito. Ou seja, ele tem 0,5 de infinito. Nossa, não, não, toda cidade tem um Jim Carrey Redentor. Toda cidade. Cara, mas você já pensou todo mundo no mundo inteiro ganhasse, tipo, o mesmo valor? Eu não... Você pensou errado, Matheus. Matheus quer ser comunista. Ao invés de todo mundo ganhar o mesmo valor, eu nivelava o dinheiro de todo mundo igual. Ou seja, zero. Não é, tipo assim, ninguém ia ter mais do que ninguém, entendeu? Todo mundo ia ter igual. Mas, gente, vocês não estão pensando que, tipo, a partir do momento que você nivelar, o dinheiro não vai valer mais nada. Por isso que eu não fiz. Tá, então beleza. Eu ia começar a usar esse dinheiro pra fazer uns eventos, tipo Space Jam, tá ligado? Ia sequestrar a família família do LeBron James e falar, foda-se, você tem que jogar com os caras aí, só que você não pode chamar seus amigos da NBA, não. Você tem que convocar uns caras, uns desenhos. Não precisa ser Looney Tunes, que eles não existem, mas você, tipo, você vai ter que convocar pé rapado. Então, não, tipo, você, pera aí, você tem dinheiro infinito, você pode fazer com que os Looney Tunes existam. Ah, mas eu ainda quero ficar um pouco pé no chão. Então ia ser, tipo assim, LeBron James. Você colocou um domo em volta da terra inteira pra fazer iê iê de hora em hora. Tem o pé no chão. Não pode ter uns caras vestidos de perna longa, não pode ter um, não. É, tipo, não pode. Não, mas a cada meia hora o relógio mundial faz Miami Beach. Já tava imaginando o LeBron James pegando uma bola de basquete e mandando na cara de um coelho. Não, não. Ele ia ter que montar um time com celebridades. Com meu tigre. Com celebridades. Então a gente podia ver, tipo assim, ó. Não, LeBron, mas pega James, pelo menos celebridades infantis, tipo Yudi, Maísa, saca? É, eu pensei, tipo, Brandon Fraser. Já ia ser um. Já tá no time dele. Sabe, nego aleatório. Pega os dubladores dos personagens, tá ligado? Wendell Bezerra. Ia tá, foda-se. Aquele cara. O Opa Gangnam Style ia tá no time dele. Sai. Sai. Sai, ia tá no time dele. Foda-se. Algum anão. Qualquer um. Pode ser, o ditador coreano lá também seria legal. Qualquer anão. É o Kim Jong-un. E eles iam ter que enfrentar um. Aí eles iam ter que enfrentar um time de All-Star. Kyrie Irving e Kevin Durant, Kawhi Leonard, só os fodas, só que o LeBron só podia montar um time com subcelebridade. Ou celebridade B, sabe? E o time que perder é queimado, vive em lava, né? Não, não acontece. Se o meu time perder, eu devolvo a família do LeBron. Se o time dele perder. Você sequestrou a família, então é isso mesmo? Na ponta da arma mesmo. É a motivação pra ele jogar o jogo é essa. Você podia pagar o filho da puta, você vai e sequestra a família. Você tem dinheiro infinito, seu maldito. Mas é isso que eu queria ouvir o podcast inteiro. Ninguém falou essas coisas. Não, eu sempre passei direto pra matar. Não fazer, não, eu não faço reféns numa situação dessa. Ô, Léo, prossiga. Eu quero mais algumas ideias suas. Cara, eu acho que isso dava pra virar uma Olimpíada de ano, tá ligado? Então, tipo, no futebol, sequestra a família do Cristiano Ronaldo. Mesmo esquema. Ele ia enfrentar os 11 melhores jogadores do mundo, ele só podia montar um time de celebridade. Não, você podia fazer, tipo assim, celebridade de outras modalidades esportivas, né? Tipo, colocar, tipo, o Rafael Nadal pra jogar futebol, né? Põe o Carlos Alberto de Nóbrega, tá ligado? O Rafael Nadal também ia sequestrar a família dele, só que na Olimpíada, nas Olimpíadas de Jan, ele ia ter que nadar contra tubarão, por exemplo. Ia ter as Paralimpíadas de Jan? No final da Jan, porque ele vai lá todo já com o eu ia sequestrar a cadeira de roda de alguém que joga vôlei adaptado e ele ia ter que arrumar 5 celebridades aleijadas pra jogar com ele o vôlei da tarde. Ou você poderia aleijar 5 celebridades. 5 ex-BBBs. E depois você bota prótese em todos. 5 ex-BBBs aleijados teriam que jogar. O time que ganhar, ganha prótese. É, pra isso, você não precisa arranjar um time de paraolímpicos. Você podia, tipo, futebol? Vamos pegar o Neymar, congelar todas as contas dele e arrancar as pernas dele. Aí a gente faz o jogo. Se ele ganhar, talvez você devolva a conta. Pra que judiar desse povo, do povo, velho? Que maldade. Porque você tem dinheiro infinito. Pra que se maldade? Agora é maldade, mas a família que se contra a família de todo mundo. Ele mas pode. Eu não nenhum. Pode. Eu sequestrei, mas tá na mão dele. Se eles gostam mesmo, eles vão ganhar o jogo. Mas, ó, veja bem. Minha vez ou o Léo quer falar mais um pouco? Não, pode ir. Cara, com dinheiro infinito, Henrique Paulson Style, não dá pra ajudar muita gente. Isso a gente tem que ter em mente. Eu acho que eu seria o mesmo discreto de antes. A diferença é que eu ia falar que eu ganhei na Mega Sena. Eu ia viajar pra caralho o mundo. Porque assim, esse negócio de tirar o livre-arbítrio das pessoas, de não existir mais filha da puta. Mano, na boa, o mundo ia ser um saco. Essa é a realidade. A gente tem que ter pessoas pra gente xingar. Mas aí eu tô realizando meus sonhos. Sim, mas eu tô comentando porque eu não faço isso. Porque a gente tem que ter gente pra gente xingar. A gente gosta de xingar pessoas. Por exemplo, Cauê Moura não existiria se ele não fosse xingar pessoas, saca? Não, mas eu xingaria depois. Tchau. Ah, mas não. Não, porque aí você ia... vivendo um mundo de paz e amor pra sempre, e isso não é legal também. Eu quero botar um negócio depois. O mundo tem que andar pra frente, e pra andar pra frente tem que ter guerra. Mas não, enfim, eu ia estar de boa. Eu, meus amigos, minha mulher, família, todo mundo ia estar de boa. Eu ia garantir todo mundo nesse ponto. Mas assim, família de amigo não. Ia garantir os amigos. Cartãozinho aqui. Você tem 50. Se ajudar eles, é isso? Você tem 50 mil por mês. Se ajudar eles? Tá bom, né? Não é reclamar, mas 50 mil subindo. Não, tá vendo? Tá vendo por que não pode ajudar as pessoas? É por causa disso, ó. É por causa dessas coisas aí. É por isso que não pode falar quanto você tem dinheiro. É por isso, ó. Não, mas então, eu ganhei na Mega. Eu não tenho dinheiro infinito. É, aí não tem como reclamar, porque não vai saber quanto você ganhou. Exatamente. Por isso que a primeira coisa que eu falei é, ganhei na Mega, tá aqui um cartãozinho, vou ajudar vocês, 50 mil por mês aí. Aí quando o dinheiro acabar, ainda dá uma dessa, né? Aí quando o dinheiro acabar, a gente vê o que faz. E aí o Léo teria um cartão, o Matheus teria um cartão, o Pedro teria um cartão, Renato teria um cartão, só que existe uma condição. Você não pode gastar com a sua família, você tem que gastar com você. Única e exclusivamente com você. Porque senão, você vai lá, pô, vai numa loja, vai passar alguma coisa pra alguém, o cartão explode na hora, levando o seu braço junto. Nossa! Por quê? Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu faria umas estátuas do Jim Carrey pro Léo, no Canadá. Uma estátua em cada cidade do mundo, ele caracterizado de um personagem diferente. Mas aí, ó, pensando no que você falou do cartão, mas se acontecesse lavagem de dinheiro? Yeah. Tipo assim, você comprasse uma coisa que você falaria viajou, que era véio. Pra uma coisa, só que aí, na verdade, não é pra aquilo, não. Entendeu? Inteligência artificial, rapaz, inteligência artificial. Eu tenho dinheiro infinito. No meu banco de dados eu tenho todos os seus gostos, os seus costumes, o que vocês gostam de gastar e tudo mais. E tudo isso tá no chip do cartão, cara. Você saiu disso, explodiu seu braço. Você não pode mudar de costume nunca. Nunca. Depois eu que quero tirar o livre-arbítrio dos outros. Mas você quer tirar do mundo inteiro, eu só quero tirar dos meus amigos. Nossa, mas maldade e sacanagem que você tá fazendo com as pessoas. Não, mas ó, não, beleza. Então eu vou abrir mais um pouco. 50 mil, pode gastar você e seu cônjuge. Ainda tirou o livre-arbítrio. Não tirei. É. Tirou. Não, já liberei pra caralho, não tem essa não, porra. Tá vendo só? O dinheiro não é infinito, gente. Vocês têm que entender que eu ganhei na Mega Sena. Não dá pra ficar gastando, ok? Aí eu ia viajar, mas nessas viagens eu ia chamar vocês. Ia falar, oh, vamos dar um rolê, vamos usar drogas em Amsterdã. Comer uns bolonha, manja. Brigadeiro. Família do LeBron James dando sopa lá e o cara querendo usar droga. Não, mas a gente chama o LeBron já brisadeiro lá fora. Exato. Ô, LeBron, tá. Take this bolonha, que é o bolo de maconha, né? E tipo, vamos lá. Vamos lá, eu pagaria. Tá vendo? Ó, como eu sou bonzinho. Eu pagaria pra vocês e um acompanhante. Isso sempre. Vocês estão ganhando 50 mil por mês pra fazer o que vocês quiserem. Desde que. Os né? parça do Rafael. É, você também, né? Você não é parça. Não, é que tem o termo os parça do Neymar, que os caras ganham 30 mil. Eles ganham uma mesada de 30 amigo, mil né? por mês do Neymar pra não fazer nada. A única função deles é não brigar com o Neymar. Mas assim, a minha condição na hora da minha morte é todo o meu dinheiro ser apagado. Aí eu pensei mais alto, é o mundo inteiro ser apagado. Não, então, porque você tá vendo? Aí eu sou ruim porque eu quero que meus amigos gastem com eles e com o conge. Pedro é ruim mesmo. Porra. Não, eu tô cagando pro mundo, essa é a realidade. O Pedro também. Vamos fazer boas ações? Vamos fazer boas ações, mas sem tirar a liberdade das pessoas de se expressar e etc. Preconceito não é expressão. Isso é algo que a gente tem muito claro, né? Preconceitos e umas ideias otárias, assim, não é expressão. Nazista se trata na base da porrada, tendo dinheiro ou não. Sim, mas tipo, tem gente que é só otário, não é nazista, saca? Nazista é otário. Não, todo nazista é otário, mas nem todo otário é nazista, essa que é a questão. Mas pelo que a gente tem visto, é um passinho, né? Não. Mas assim, ia fazer umas paradas legais. Pô, vamos dar umas voltas na Europa. A gente vai pra Itália, pega um cadeadinho pra prender na ponte ali, que o povo põe cadeadinho. Não tem mais. Não? Não, eles tiveram que tirar, porque os cadeados estavam derrubando da ponte. A gente põe outra ponte com cadeadinhos. Constrói uma de titânio. É. Não derruba mais. E aí a gente põe um cadeadinho lá, todos nós juntos, escrito Friends Forever, locomotiva. Saca? A gente faz coisas divertidas. A gente vai pro deserto do Saara. Arrastar o deserto com o pau, né? Não. Sair andando tipo lagartixa com ereção, assim. A gente pega camelos e dromedários, coloca um lado a lado, traça uma faixa assim na frente, vê qual cospe mais longe. Eu queria dar um murro num camelo. Só coisa divertida. Você pode, pô. O Matheus vai te bater depois, mas você pode. A gente poderia participar de uma cerimônia do Oscar. Aí, tipo, se alguém ganhasse que a gente não gostaria, a gente fazia igual o Kanye West com a Taylor Swift. Sim, eu tô levando vocês pra isso. E pra gente tirar prêmios da Jennifer Lawrence, porque eu acho ela péssima. Mas é, eu não tiraria livre-arbítrio, ajudaria pra caralho meus amigos, mulher, família, mas só também. Eu não preciso ajudar o mundo. Essa é a verdade. O mundo tem que aprender a se ajudar. Uau. Porque a partir... Não, é sério. A partir do momento que você facilita a vida de todo mundo, ninguém aprende nada e todo mundo ainda é filha da puta. Só que com dinheiro. Eu não facilitei a vida de ninguém. Você matou pessoas. Você facilitou dos comunistas, mas matou todos os capitalistas. O Matheus, pelo menos, fez isso. Então, não tá certo isso, gente. As pessoas têm que aprender que o comunismo... Só pau no cu. Tem que aprender que o comunismo é a chave pra uma vida melhor. E chegamos ao fim de mais um Logo Podcast. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado para todos vocês. Muito... Não terminei ainda, pera aí, pô. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora escutando essas bostas que a gente fala. Porque de vez em quando é legal a gente ter uns temas, né, descontraído pra rir um pouco. Porque a vida é séria demais. A vida é séria demais. Mas logo, logo, não semana que vem, talvez na outra... A gente tá vendo aí o cronograma certinho, parte técnica e tudo mais. Vai ter um tema sério, vai ter um tema bacana, um tema que o Matheus falou no episódio passado a esse. Bom, volta lá e escuta. Volta lá e escuta. Dá ouvidas pra gente, porque a gente também prometeu que se o episódio passado a esse, o episódio 100, chegar a 300 downloads em um mês, a gente vai fazer Suede entre lágrimas e vacilos novelado aqui no podcast. Faz a gente ter esse trabalho, filha da puta. Faz. Faz porque esse é um trabalho, filho da puta, que a gente vai gostar pra caralho. Sim. De fazer. Então, ajuda a gente, ajuda a gente. Antes de finalizar, gostaria de lembrar vocês que nós temos nosso grupo no WhatsApp. Sim. Grupo no WhatsApp, o link tá aí, clica lá, já entra. Ou se você quiser, acessa o nosso site, né, locomotiva26.com.br. Lá no cantinho vai ter, faz parte do nosso grupo no WhatsApp, onde você vai entrar, mandar uma mensagem pro Léo. Léo, quer contar algo engraçado que aconteceu esses dias? Cara, galera, é o seguinte, o grupo Locomotiva é um grupo, por incrível que pareça, sobre o podcast Locomotiva, podcast Locomocast. Ou temas, né, quiserem, que a gente... Sim, quando vocês quiserem entrar em grupinho, onde vocês vão fazer trenzinhos sexuais com seus amigos... Surubão? Prestem atenção no site que vocês estão entrando, no link que vocês estão clicando, no grupo que vocês querem entrar. Não se sintam constrangidos, tarados. Vocês são bem-vindos no grupo, desde que vocês fiquem tarados na sua. Não confunda o grupo, tá? A não ser que você seja um bot e que você queira mandar uma propaganda no site pornô. Isso a gente sempre permitiu e sempre vai permitir. Isso pode. Isso cada um tem que fazer o seu corre. Se você tem compulsão sexual, só manda pro Léo e fala, esse é o motivo pelo qual eu tô entrando. É, ou tipo, não avisa. Só fala, pô, eu gosto muito de vocês, eu gostaria de entrar no grupo. Só pra gente ver o que vai rolar. É, não deixa eu tirar vocês antes não, Devo. Exato. Entra. Mas você vai ter o tratamento especial, Locomotiva, ok? Entra e seja tarado. E tendo um recado, se você participa de algum grupo Locomotiva de Suruba, saiba que depois do 25, ele pula pro 27, porque já tem o grupo Locomotiva 26. É, tipo... Pessoal, faz grupo Locomotiva de Suruba. Porra, 26. Avisa a galerinha que o 26 não tem. Cara, qual que é o limite de pessoas por grupo no WhatsApp? 250? Por aí. Imagina ter 25 grupos lotados e o cara foi entrar no 26º. Quantos grupos de suruba, velho? E é engraçado... 2 milhões de pessoas. E é engraçado, assim, que no nosso site não tem absolutamente nada que indique isso. Às vezes ele veio pelo episódio de putaria lá da indústria pornô. Não, mas a gente falou de parte técnica da indústria pornô, né, pô? Mais ou menos, né? Como mais ou menos? A gente partiu pra outras preferências próprias. Ah, partiu, mas o tema permite... É, eu não sei, mas às vezes o cara ficou com tesão do tema, não sei. Caramba, ele ficou mesmo tesão de vários caras falando sobre atrizes pornô. No episódio passado a gente tava falando de cara batendo punheta pra manequim. É, aí eu perdi a noção. Mas enfim. Ô, Léo, pra você ter uma ideia, você ficou reclamando que a gente, ó, são 7.250 pessoas que não dão pra nada. Ele foi no locomotiva 26 pra achar. Cara, dão muito. Mas ó, enfim. Gostaria de falar mais uma coisa também. Você que está ouvindo e vocês que estão participando dessa gravação, apresente o Locomocast para um amigo. Quem está participando, apresenta para três. Eu já bati minha meta desse mês, hein? Ok? E não vem igual o Suede. Oh, vocês querem apresentar o centésimo, vão me fuder. Não, apresenta o podcast que você vai ter certeza que a pessoa vai gostar. Porque é assim que a gente conquista mais pessoas, né? Sim. Então, querido ouvinte, apresente o Locomocast pra um amigo, ok? Eu acho que é isso. Yep. Vocês acenam com a cabeça, o povo não escuta, vocês sabem disso, né? Sim! Sim! Falou? Falou, galera! Valeu! I won't turn out the light, just don't forget. Go! And I won't forget you. I'll write you once a week, she said. Does it feel the same to fall in love or break it up? And if young love is just a game, then I must have missed the kickoff. Don't depend on me to ever follow through on anything, but I'd go through hell for you when I haven't been this scared in a long time. And I'm so unprepared, so here's your Valentine. Bouquet of clumsy words, a simple melody. This world's an ugly place, but you're so beautiful to me. I'll think about the times she kissed me after class and she put up with my friends. I acted like an ass. I ditched my lecture to watch the girls play soccer. My picture still hanging in her locker. I haven't been this scared in a long time, and I'm so unprepared. So here's your Valentine. Bouquet of clumsy words, a simple melody. This world's an ugly place, but you're so beautiful. Manda um Alexa, vai tomar no cu. Tô apanhando aqui. O comando de desligar dela vai tomar no cu. Tem umas que começa a dar risada do nada. Ô, Renato, põe a Alexa adolescente. Que fica dando resposta. É, porque, tipo... Quem que entrou? É uma Alexa que você coloca aí, e você fala, ah, Alexa, faz tal coisa. Ela responde, ah, por que que eu deveria fazer, tá ligado? Tipo, adolescente. É, não, é legal, é legal. É que tem um comando específico, deixa eu pegar aqui pra ver, que é... É Ctrl Alt Del. Não, é modo adolescente. Nossa, desculpa. Modo adolescente, alguma coisa, deixa eu ver aqui. Aí, já começou o tema, né? Aí. Menino é milionário, comprou o Alex. Então pera lá, vamos. Tá em promoção, aproveita aí. Quem pode colocar pra gravar, coloca pra gravar. Já tá gravando. O Léo nunca mais fez backup, né? Cinquentinha agora? Já vai pra cinquentinha? Bom, tá, já deu quase uma hora já. É. Porque deixa eu aproveitar pra dar uma pausa e gravar pra segunda parte aqui, peraí. Com certeza a última parte vai ser infinito, né? Infinito. Peraí que eu vou pausar agora. Vamos pra 100 e depois infinito, porque eu acho que a partir de agora vai falar pra caralho mesmo. Tipo, você tem muito o que gastar. Não, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver no 100 milhões não dá pra nada. Cara, 100 milhões com investimento de 0,5% dá 50 pau. Mas queria comprar um barco. Eu vou me inscrever no Big Brother pra ganhar 1 milhão e provar pra vocês que já dá bastante. Se eu comprar uma... Ô, Léo, você com 1 milhão, você é milionário há uma semana. Na outra semana você tem no máximo 10 mil. Segundos, né? Mas com, se eu sou 100... milionário, eu não preciso gastar dinheiro com nada, porque o milionário ganha as coisas. O Neymar ganhou o PlayStation 5. O Neymar é influente. Ele é influencer, cara. Bom, eu vou guardar o meu argumento pra hora que eu chegar. Não, brincadeira. Mas acho que é isso que eu faria. Eu quero botar uma nova condição na mesa. Vai. Só pra finalizar. E se vocês tiverem poderes infinitos? Não, vamos deixar isso pro podcast. Se fôssemos super-heróis dois. É, se fosse um super-herói, eu ia mudar muito de figura. Então a gente vai ter que mudar a pauta dele, porque da última vez a gente só fez do tipo, quais poderes você queria ter. Sim, tá, não, a gente muda. Ou acrescenta esse. É, outro que eu pensei em fazer, parte 2, é o pior podcast do fim do mundo 2. Sim. Esse se bem que eu acho também. Que eu não sei se mudaria muita coisa, né, mas... Muda. Muda porque o Matheus é uma pessoa ética, ele vai nos controlar, como controlou nesse episódio. Não, eu falo da minha parte, por exemplo. Acho que ia continuar mais ou menos igual. Não vai, pera. Então, queridos ouvintes, aguardem. Futuramente, o pior podcast do fim do mundo, parte 2. E se fôssemos super-heróis, parte 2. Eu sei que vocês gostam desses episódios. Alguém quer falar mais alguma coisa ou vamos finalizar? Não, só isso, pode finalizar. Então sobe o som. Não. Ah.